convidados, sejam bem-vindos ao nosso espaço de debate da sexta-feira. Hoje temos como tema abordagem patrimonial a questão dos mosaicos de Luanda. A apresentação será feita pela arquiteta Ângela Mingas. Antes de mais, gostaria de agradecer à Ângela, depois de muita pressão no sentido positivo, conseguimos ter a Ângela aqui hoje para partilhar um bocadinho sobre uma parte histórica, quase cultural, da nossa cidade de Luanda e se calhar das outras cidades também, depois que é a questão dos mosaicos. Vou deixar a parte biográfica com a Ângela, falar um pouco dela e depois entramos então para a apresentação e por fim para o debate. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Eu estou muito honrada em estar aqui, pronto, e só não vi mais cedo porque por força do meu trabalho e da investigação que eu faço, eu tive durante os últimos 2 anos, com muita mobilidade, estive a trabalhar fora, noutras universidades, e conheci a Helga e ela formulou-me esse convite na altura em que eu fiz uma apresentação muito rápida no BAE, na academia, e levei um trabalho muito simples, muito singelo, sobre a cultura arquitetónica. E na altura fui convidada, também já tinha conhecido a Alan antes num workshop em que participamos do Ministério do Ambiente, e a Development Workshop faz parte das rotas do conhecimento da cidade de Luanda. Qualquer pessoa que lide com investigação ou com o conhecimento da cidade tem a Development Workshop como uma referência fundamental. E por essa razão, todos os anos, quando eu, como curadora do Fórum da Arquitetura, faço os convites às instituições para participarem connosco, a Development Workshop é uma delas. Então, é com muito carinho que eu estou cá, com muito gosto. E o que eu faço é ser professora e ensinar e investigar, ok? Para além de arquiteturar. Que eu acho que é uma palavra interessante, que é falar na arquitetura como, para além de ser um fenómeno existencialista e, por essa razão, um fenómeno cultural. Gosto de pensar na arquitetura como, antes dela existir como obra, né? Como forma de pensamento, como suporte teórico da intenção, quer do indivíduo, quer do coletivo. E, por essa razão, eu hoje sou fundamentalmente uma investigadora da arquitetura, trabalho com a arquitetura como objeto artístico e daí também como curadora, e tenho a grande vantagem de só fazer aquilo que eu quero como projeto. A última vez que eu trabalhei como arquiteta no mercado imobiliário, o dono da obra pediu-me para tirar 10 centímetros do pé direito de cada andar para poder fazer mais um piso. E eu disse, o que é que eu estou a fazer com este povo? Então eu achei que o mercenarismo, às vezes, a que nós enquanto arquitetos somos sujeitos no mercado, é de tal maneira forte que eu achei melhor ir para as outras vertentes, para os outros mercados que também absorvem os arquitetos. Um deles é o da investigação e o outro deles é o da curadoria. Os projetos que eu faço são projetos que decorrem das investigações que eu proponho ou que os meus colegas e o meu grupo de trabalho na universidade propõem. E aí eu trabalho com arquitetura bioclimática, com autoconstrução assistida e com salvaguarda de património. O que eu vos trago hoje é a fome e a vontade de comer. Portanto, a minha área de especialidade é o património e eu sou fundamental, desenvolvi toda a minha formação pós-licenciatura, mestrado, doutoramento na área do património, mas o património é de tal maneira abrangente que ele não é restrito ao SEMBA ou ao Banco Nacional de Angola, quer dizer, ele pode inclusivamente ser alastrado até ao MUSEC, e é aqui que eu trago este trabalho, embora muita gente, a partir da, né, fica assim, MUSEC, património. Portanto, eu vou trazer aqui, vou vos explicar o porquê que nós consideramos isso como válido. Então, isto é o sumário daquilo que eu vos trago. Portanto, há um contexto da investigação toda que é importante vocês conhecerem. os objetos de estudo, portanto, quais são as peças de trabalho que nós estamos a utilizar ao longo deste processo todo, e depois aquilo que eu espero que gere algum debate, que é a patrimonialização e a valorização. Eu vou me suportar de ler, acho que é interessante, né? Mas só para não me perder aqui, porque eu gosto de falar, eu cruzo a perna, então às vezes fujo completamente do que estou a dizer, então para não vos cansar muito vou ler. Portanto, esta é uma imagem, que são duas imagens completamente diferentes, uma delas muito pragmática, pensamento, intervenção, projeto, e depois a outra super lúdica, parece um painel de t-shirt e que tem ali à frente um set, e foi feito de propósito para ser cativante, para ser bonito, para ser apelativo, porque a palavra em si já traz muita coisa negativa, não é? E então, este é um diagrama de texto que depois eu vou explicar, mas que foi construído, portanto, pela equipa, pelo Laboratório de Computação Gráfica do Centro de Estudos, para baralhar aquilo que nós construímos como um sistema de palavras-chave, ok? Onde vocês conseguem ver nestas letras ou neste diagrama várias cores, e as cores estão todas interrelacionadas e as escalas das letras também. Portanto, este trabalho de investigação que nós estamos a fazer durante o primeiro ano, que começou em outubro do ano passado, é um bocado, é um brainstorm. Portanto, o que está aqui de MUSEC, que é a palavra maior, subdivide-se pela escala do tamanho das letras e pela cor das letras naquilo que é o nosso sistema de palavras-chave para estudar o MUSEC. Então, o trabalho é urbanidade e sustentabilidade. Interessa-nos perceber as múltiplas dimensões da urbanidade, do MUSEC e da sustentabilidade, e como utilizar a arquitetura e o urbanismo como ferramentas de intervenção capazes de interpretar o espaço geoantropológico que são os MUSECs, garantindo um processo de melhoria sustentável destes espaços tão particulares da forma urbana da cidade de Luanda. Partindo do conceito de urbanidade, como que é característico do espaço urbano, importa a restrição à forma urbana e aos seus campos de estudo fundamentais, à habitação, ao equipamento, à estrutura verde e ao sistema viário. Partindo do conceito sustentabilidade, importa abordar as dimensões fundamentais que o estruturam, o social, o cultural, o ambiental e o econômico. A perspectiva de análise deste fenómeno remete para a organização de quatro componentes: o tema, que é o MUSEC, os subtemas, que são urbanidade e sustentabilidade, amarelo claro, as categorias, que são as que aparecem como econômica, azul clarinho, cultural, a vermelho, social, a amarelo, e ambiental, a verde, e as palavras-chave, que são todas as outras que estão aí embaralhadas. Então, o próximo slide, que eu já estava a ver o Alan a virar o contrário, portanto, aquilo que aparece, né, com aquele painel, que em termos diagramáticos é todo muito bonito e serve para nós divulgarmos de forma positiva o nosso trabalho, é isto que aqui está. Portanto, aqui está o organigrama, né? Então vocês veem MUSEC a cabeçalho, e o MUSEC é visto por nós em dois campos diferentes. Existe a componente que é a urbana e existe a outra componente que é a sustentável, mais social. E eu fiz essa marcação a azul com o caminho que é aquele que eu vos trago hoje. Portanto, como vocês podem imaginar, nós temos uma equipa que está doente a fazer vários estudos sectorizados e depois a tentar atravessar e fazer uma linha de pensamento com as franjas cozidas, não é? Mas o que eu vos trago hoje é uma oitava parte, não é, do trabalho todo que nós estamos a fazer sobre os MUSECs. Então, o MUSEC no campo da sustentabilidade, somente na área cultural e especificamente o campo das culturas e das subculturas. Portanto, quando nós entramos no património, nós não estamos a falar de subcultura, estamos a falar de cultura, ok? Então, esta dimensão cultural que aparece aí, Portanto, eu tenho aqui também um texto e digo o seguinte: a expressão do MUSEC, agora estamos a ver o MUSEC só nesta perspectiva cultural, não estamos a ver o MUSEC em mais nenhuma outra. Então, a expressão do MUSEC na história urbana da cidade de Luanda faz dele um lugar cultural de interesse social, especial. Alguns transformaram-se em depositários da memória da cidade, da sua identidade humana, também lugar de transculturalidade, absorvendo a diversidade cultural e propondo novas identidades culturais urbanas. Embora discutível, essa perspectiva atribui ao MUSEC, em casos específicos, a categoria de sítio. Então, o que é sítio aqui? Estou a pegar na palavra sítio, que está definida na Lei do Património Cultural como sendo obra do homem ou conjunto de homem, ou obras conjuntas entre homem e natureza, que são espaços suficientemente característicos e homogéneos, podem ser delimitados geograficamente, notáveis pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico, científico ou social. Isto é aquilo que a nossa lei, a Lei 14/05, diz que são os sítios, ok? Então, a partir daí, ainda dentro desse elemento, nós temos aqui, dentro dos fatores de cultura mais significativos para a compreensão do espaço social de Luanda, o MUSEC contribui, desde a sua constituição, tremendamente para a música, dança, gastronomia, embora muitas vezes seja classificada de forma pejorativa. Verdade ou mentira? Portanto, tudo aquilo que nós somos em termos de identidade social em Luanda sai mesmo do MUSEC, ponto final. E daí, não é? Nós vamos atrás daquilo que aparece na lei, e a lei, quando diz que um sítio são todos os espaços construídos pelo homem, ou pelo homem e pela natureza, que possam ser delimitados geograficamente e que tenham um significado cultural, então aí nós pegamos um bocado esse ponto. Esses traços identitários são produto de personagens que se consolidaram no cenário luandense desde os originários a Xiluanda. Eu queria que avançasse, por favor, Ana. Portanto, estamos aqui agora a ver a questão, a componente social, né? Mais para frente. Este meu assistente baralhou-me tudo para frente. Exatamente. Então, estes traços identitários são produto de personagens que se consolidaram no cenário luandense desde os originários a Xiluanda, que remetem para os tempos da nossa antiguidade, até aos Kaluanda, que se traduzem nas que nós conhecemos comumente como os personagens originais da cidade de Luanda. Falamos das Bessanganas, dos Calcinhas, das Zungueiras, das Quitandeiras, dos Roboteiros, que construíram ao longo dos tempos, desde o século XVI, quando se constituiu o embrião da urbanidade caluanda. Estes elementos sustentam culturas e subculturas dos personagens dominantes e predominantes do espaço da cidade. Por que estas imagens aqui? Estes personagens que aqui estão, que nós conhecemos todos os dias, vemos uma Bessangana, vemos uma viúva, vemos as Zungueiras, as Quitandeiras. Estes personagens que aqui estão existem na cidade de Luanda desde que ela foi constituída. Então, a cidade não é só um espaço, não é? Não é só um espaço físico. A cidade, como espaço construído, é um cenário, ok? Como se nós estivéssemos no teatro. E quem é que utiliza a cidade? São as pessoas. A quem pertence a cidade de Luanda? Aos Axiluanda, aos Caluanda, aos luandenses, e até aquelas pessoas que chegam cá e dizem: pá, gosto tanto de Luanda, pronto, Luanda também me pertence. Portanto, o fenómeno da apropriação aqui cultural da cidade é feito por identidade, por correspondência, por aceitação, por apropriação, por assimilação. Então, será que existe mais zungueiras em alguma parte do mundo que não seja em Angola? É claro que existem. Mas o mais engraçado é que, quando nós estudamos o fenómeno dos personagens da cidade, nós vamos encontrar até as migrações, a forma como as pessoas saíram de um lugar para os outros. Por exemplo, os escravos, não é? Os escravos não, os homens escravizados. Quando saíram de Luanda ou e viajam e vão até o Brasil, vão até Cuba, vão até o sul dos Estados Unidos, eles levam o quê? Levam hábitos, levam costumes. E aquilo que nós hoje vemos aqui na rua, nestas imagens, todos nós conhecemos estes personagens, isto são desenhos de duas pessoas que são dois artistas. Os dois da direita são de Neves e Souza, que é um pintor que todos nós conhecemos. A da direita é uma das colegas que trabalha no nosso grupo de investigação, que é a Helena Gafir, e que é de Belas Artes também, e que faz a recolha da utilização e da apropriação dos espaços da cidade. E todos nós conhecemos estes personagens. E surpreendentemente, isto agora para entrar um bocado naquilo que tem sido os últimos conflitos sobre a cidade de Luanda, né? E principalmente sobre a questão das jungueiras, e aí eu fiz de propósito para trazer esse elemento, estes personagens são os personagens a quem Luanda pertence, ok? Não só a eles, mas também a eles. E há aqui uma questão que vocês provavelmente conhecem, que é uma carta da Unesco que foi assinada em Petrópolis, no Brasil, que se chama o direito à cidade. Há um elemento que se chama a democracia urbana. Portanto, todos temos direito à cidade. Então, ter direito à cidade implica primeiro reconhecer quem são os que vivem na cidade. Embora, na maior parte dos casos, a população da cidade esteja a ser arrastada para fora dela. Mas isso já são outros fenómenos, são migrações forçadas e por aí em diante. Mas quando eu vos falava da questão dos hábitos e dos costumes, vamos sair um bocado de Angola. É claro que zungueiras e mulheres a carregarem coisas à cabeça e andarem pelas ruas a vender é algo que se encontra em quase toda a África. Portanto, é um fenómeno urbano que está diretamente associado ao comércio ao ar livre, comércio de rua, ok? E vocês vão encontrar isto desde Marrocos, meu Deus do céu, até África do Sul, entre aspas. Agora está a começar a aparecer, mas a sociedade ainda é tão estratificada que eles rejeitam o personagem da venda ao ar livre. É uma questão de formalização e de leitura formal da cidade. Mas quando vocês vão ao Brasil, quem pensa aqui o Brasil? Alguém conhece o Brasil? Salvador da Bahia? Salvador, mas todo mundo conhece o universo do Brasil. Vemos nas novelas, vemos o Carnaval do Brasil, vemos a ala das baianas. A baiana é uma zungueira, é uma quitandeira, ok? Talvez mais ligada à quitandeira. É aquela mulher que não está de panos, mas está com aquelas saias, né? Cozinha na rua, vende comida. E olhem que este personagem da baiana, a vendedora da carajé, no Brasil, como é chamada, é de tal maneira... está de tal maneira ligada ao fenómeno da urbanidade e da identidade cultural do Brasil que há cerca de 2 anos foi criado um feriado nacional, que é dia 25 de novembro, que é o dia da vendedora da carajé. Ok? Então, estamos perante um personagem urbano, porque a quitandeira não é um personagem rural, atenção, é um personagem urbano, nasce com a cidade e vai se adaptando ao longo dela. E nós vamos compreender de repente que este personagem que sai de Angola nos navios negreiros há centenas de anos atrás, vai dar com as costas ao Brasil, sofre uma série de transformações, mas mantém a mesma linguagem de comportamento social, no Brasil não é, é tratada como património cultural, ao ponto inclusivamente de ter um dia nacional dedicado a este personagem. E são estudados os hábitos da vendedora da carajé, o que ela vende, como é que ela cozinha, tudo. Vocês veem as imagens e, como diz o outro, é a nossa gente, somos nós, ok? Inclusivamente, se nós andarmos mais e formos fazer piada, que eu gosto sempre de fazer essas piadas, não trouxe as imagens, mas acho engraçado fazer, né? Quem é que aqui conhece o personagem da Carmen Miranda? Pois, personagem da... Exatamente. O personagem da Carmen Miranda é uma zungueira. É uma mulher que está de panos, barriga à mostra, tem um balaio na cabeça, cheio de frutas e canta aquilo que está vendendo o balaio. Alguém conhece essa maneira de andar a vender na rua? Todos nós. Né? Mas, entretanto, o personagem foi para o Brasil, foi tratado do ponto de vista rássico, porque na época estamos a falar dos anos 40, 50 do cinema, portanto, a maior parte dos artistas de cinema eram eram de raça branca, até por uma questão de condição social na altura, não é? E este personagem da Carmen Miranda, que é uma mulher que nasce em Portugal, vai viver para o Brasil quando é pequenininha, para a Bahia, é transformada no personagem da vendedora de acarajé que anda na rua, vai para os Estados Unidos, para Hollywood, fazem-se filmes e filmes e filmes sobre a Carmen Miranda, o que é que a baiana tem, o que é que a baiana tem. Quando nós vamos ver a Carmen Miranda, vista a lupa, é uma zungueira, ok? E se vocês forem ver a internet, os personagens como a vendedora de Camagüey em Cuba, não é? Para onde também muitos dos homens escravizados foram enviados, vocês vão encontrar mais igualito. E mesmo até nos Estados Unidos, não sei se algum de vocês conhece New Orleans, que é, pronto, é uma zona extraordinária do ponto de vista histórico e da miscigenação, principalmente. Há um personagem também, patrimonializado, com direito a uma tutela legal, por ser considerado patrimônio, né? Que é a Callas Woman, que é, Callas é uma espécie de um bolo de arroz, uma coisa assim do gênero, portanto, um micate, né? E que as mulheres vendiam na rua, nos balaios, não é? E cantavam aquilo que estavam a vender. Alguém conhece essa maneira de vender na rua? É, né? Então. Eu gosto dessa ideia, os microfones até o máximo, um trio elétrico. Então, de repente, tudo isto são personagens urbanos. E para quem viaja e conhece outras partes do mundo que não sejam só África, o comércio de rua é perfeitamente normal. É claro que na Europa é difícil. Ah, quando a luz vier, vamos rir. Então, quando nós vemos nas cidades... Não sei se eu posso continuar falando. Sim, vamos. E então, essa coisa de nós estarmos a falar de uma cidade e de repente... esquecermos que a cidade é vivida pelas pessoas, não é? Faz com que nós tenhamos então esta distância muito grande do pensamento crítico, não é? sobre o patrimônio, sobre essa relação espaço construído e espaço e a vivência das pessoas. Ainda dentro desta ideia da dimensão cultural, que é aquilo que eu ainda vos estou a explicar. Nesse campo da dimensão cultural... Ah, obrigada. Não, mas eu já leio, agora estou só um bocado a construir a conversa. Então, quando nós olhamos para o MUSEC e começamos a pensar na dimensão cultural, estamos a ver este lado, o lado das pessoas. E tudo aquilo que nós vemos hoje como sendo característico da cidade de Luanda, não é? Nasce mesmo no MUSEC. Vocês podem ir à procura do que quiserem. Comida, bebida, roupa, maneira de pentear, tudo sai daquilo que é chamado MUSEC. Mas aqui depois existem outras componentes, né, que são as componentes históricas e é importante conseguir também compreender o porquê de eu estar a trabalhar o MUSEC e querer fazer aqui uma separação séria entre o que é o MUSEC e aquilo que é o espaço degradado. Quando nós estamos a falar do MUSEC, ou em termos de projeto de investigação, nós não estamos a falar dos bairros degradados ou os bairros de lata. Não, nós estamos a falar daquilo que historicamente, desde o século XVI, foi criado pelos colonizadores portugueses como o MUSEC e que ainda sobrevive até hoje, ok? Vocês todos conhecem, já ouviram falar de Joanesburgo, ok? Em Joanesburgo existe um lugar que é Património Mundial da Humanidade, que é Soweto. E Soweto era, ou é, né? Era aquilo que se chamava as townships, ok? Township era um espaço que vocês vão perceber melhor quando eu passar essas imagens. A township eram projetos desenhados, e vocês vão ver aí as imagens, com todos os rigores, não é? Para que fossem colocados a população negra ou assimilada, no caso de Angola, porque na África do Sul não havia essa coisa de que é mais ou menos negro, é mais ou menos branco. Não, aqui ou é branco, ou então... é o resto, ok? Então, É mesmo. Só mesmo aqui em Angola é que existe essa coisa de que não é bem branco, não é bem negro, depois é os bocados, é mulato, é fulano, é fulano. Isso na África do Sul, ou seja, o senhor é branco? Não. Não é branco, está pronto. Chau. E fica já tudo no pacote. Mas essa ideia de fazer townships, de desenhar mesmo em termos de projetos, espaços para que os negros e os assimilados vivessem, era aquilo que se chamava, na época colonial, pelo gabinete de urbanização, a política de segregação. Até podíamos conviver todos, não é? A Maria, o João, o José podiam trabalhar na minha casa e por isso tinham que viver perto de mim. Portanto, eu não podia ter empregados em casa que depois vivessem não sei aonde e demorassem tipo 4 horas para vir trabalhar na minha casa, não. Então, como as populações negras e assimiladas tinham que viver dentro da cidade ou na periferia imediata da cidade, então aí desenharam estes espaços que eram mesmo chamados de MUSEC, na lei. Bairro Operário, Marçal, Cazenga, etc, etc, Golfe, todos estes espaços. E estamos a falar da cidade de Luanda, que na época eram 20, estavam todos desenhadinhos, parecem os projetos hoje que nós vemos agora da habitação, que às vezes uma pessoa vê as imagens, desenhadinhos. Portanto, o MUSEC, desde o princípio, sempre foi o quê? Um espaço desenhado. Nunca foi um espaço tipo, olha, estou aquele que caiu ali, agarrou um bocado de chão, construiu. Isso não é MUSEC. No conceito urbano. Desde o século que... já dá para avançar? Acho que andar... Comecei a me entusiasmar. Portanto, exatamente. Portanto, o que é que eu tenho aqui escrito? O MUSEC em Angola surge na segunda metade do século XIX. MUSEC como texto, como figura urbana mesmo, né? Inicialmente afirmando a divisão morfológica entre a cidade formal, população branca e europeia, e a informal, população negra autóctone, mas evoluindo ao longo de mais de um século para um lugar transcultural e miscigenado. Então, como vocês estão a ver aí, são duas plantas, ok? E temos dois períodos completamente diferentes. Nós, no trabalho que estamos a fazer na universidade, dividimos o tempo assim. Portanto, o período da escravatura foi até 1885, porque 1885 é o ano da Conferência de Berlim. Então, na Alemanha, Portugal, Espanha, não sei que, Portugal, França, Inglaterra, Itália, juntaram-se e dividiram a África tudo aos bocadinhos. Isto é para mim, isto é para ali, tal e tal, tal e tal. E, oficialmente, o fim da escravatura, portanto, da migração dos escravos, termina nesse momento. Já tinha havido a Revolução Industrial, já havia a industrialização a acontecer na Europa. Portanto, essa coisa do escravo já não nos serve. Nós precisamos é de outra coisa. Não que na Europa tivessem passado a gostar muito dos africanos, mas porque o princípio econômico mudou completamente. Portanto, aqui o braço já não é preciso para nada. Então, o período que nós consideramos de estudo para... e que consideramos o período da escravatura é o que vai de 1500, grosso modo, até 1885. E aqui, se vocês veem, não é? Nós temos esta planta, e esta planta que está aqui é uma planta que vem de 1862, mas é de uma realidade que vem desde 1723, ainda com o governador de Sousa Coutinho, e eu tenho que levantar para mostrar. Portanto, aqui... Luanda, né? Como vocês estão a ver. Então, vocês estão a ver que aqui existe este elemento. Isto aqui é a Fortaleza de São Miguel, ok? Esta aqui é... Aqui está o Palácio do Governador, que é hoje o Palácio Presidencial. E vocês reparem nesta linha que está aqui. Portanto, esta linha que está aqui era chamada linha da fronteira da cidade, ok? Então, na fronteira da cidade de Luanda é onde passa agora ali a Via do Muto, vai até ao Largo do Kinaxixe, depois desce pelo eixo viário até o Porto de Luanda. É mais ou menos este, e deste lado, este edifício que está aqui é o Hospital Maria Pia, a ver? E descia até o antigo Morro de Santa Mar, passava, e via até onde está a Maiada do Povo. Está a ver onde está a Maiada do Povo, pronto. Esta linha daqui era a linha da fronteira da cidade. Esta planta vista com pormenor, vocês vão encontrar estes mucecos. Porque o MUSEC era, até a altura de 1885, os espaços eram áreas perfeitamente definidas, eram tinham inclusivamente uma matriz registada, portanto eram atribuídos talhões perfeitamente designados aonde ficavam guardados os homens escravizados antes de viajar. Ok? Então, os donos dos mocegos que se conhecem são esses, Massi, Flores, Torres e Van Duden. Estes eram os nomes dos grandes mocegos que existiam na periferia da cidade, aonde se guardavam os escravos. Ok? No entanto, quando nós entramos, e aqui dentro, vocês reparem que temos aqui fora, esta planta é muito interessante, porque temos aqui fora estes mocegos que aqui estão, estes quatro, identificados fora da cidade, tudo bem, meu querido? Fora da cidade, e aqui dentro da cidade nós temos, se vocês reparem, conseguirem perceber a escala da arquitetura, vocês têm aqui três mocegos, um, dois e três, que são aqueles que fazem parte do nosso objeto de estudo. Hoje já não existem. Existe uma outra casa que ainda sobra destes mocegos antigos, ok? Mas que hoje já só são território de desenho urbano. Então, quem é que quer apostar? Aqui é o quê? Que mocego é que está aqui? Dos coqueiros. Pois é. Então, mocego dos coqueiros aqui, o mocego da Ingombota e Sangangombe. Okay, que é aqui deste lado, ali onde está o Largo Serpa Pinto e tudo mais. Portanto, estes aqui eram os mocegos dos que podiam viver dentro da cidade, dos que não eram escravos. Ok? Porque depois também a situação da cidade mudou bastante e já mais ou menos desde a altura do fim do século XVIII que continuava a existir a escravatura, mas já um bocado camuflada. Porque depois ela termina mesmo no princípio do século XIX, os portugueses ainda empurraram essa coisa dos escravos durante muito tempo, mas já era uma coisa oficiosa, ok? A partir daí começaram a desmantelar os barracões de escravos que existiam aqui na zona da Baixa e é nessa altura que se cria o que é hoje o Museu Nacional da Escravatura, que aquilo para mim não tem muito interesse como zona representativa do mercado de escravos. Este aqui tem mais. Então, se nós hoje passearmos aqui pela zona do centro da cidade, nós ainda vamos encontrar aqui na Ingombota e nos Coqueiros casas que fazem parte desta época dos mocegos, ainda, mas isto já na configuração histórica. Né? Agora, esta aqui era a característica dos mocegos no período da escravatura. Já no período colonial, que vai mais ou menos até a independência, o mocego tinha essa característica, portanto, eles existiam dentro da cidade, perfeitamente desenhados, tinham uma malha, não é, que era estruturada em função da aglomeração numérica até cerca de 50 mil pessoas, ok? E estava tudo perfeitamente organizado, portanto, o mocego nunca foi um espaço não planificado. Muito pelo contrário, a imagem e semelhança das townships na África do Sul, Soweto e outros bantustões, como se chama, não é? Que era assim que eram as designações na África do Sul. Em Angola, o Mocego também tinha essa organização. Inclusive, nos decretos oficiais, havia determinações, em termos de memória descritiva, que era para não asfaltar. Não eram só as ruas, eram as casas também. Portanto, e aqui nós podemos, já estou a divagar, é melhor vazar, porque daqui a pouco vou me perder e vou... Anda só um bocadinho para trás, Miquel, porque eu acho que... Para trás? Ah, não, então é para a frente. Pronto, então... Não, já falei mais ou menos sobre isso. Ah, perdeste aquela parte. Então, aqui, não é? Esta é a origem do mocego. Então, estão a ver, do ponto de vista histórico, desde quando é que veio o mocego? Portanto, o mocego ninguém inventou hoje. É uma realidade que acompanha o nascimento e o crescimento da cidade, até pelas características sociais que ela sempre teve. Portanto, estamos a falar de uma cidade que sempre teve esta dualidade, esta bipolaridade entre aquilo que era a cidade de matriz europeia e aquilo que eram os espaços de matriz africana, autóctone, ok? Então, hoje eu trago estas duas imagens porque fiz de propósito aquela ali da esquerda, que é a vossa. É. Agora, obrigada. Publicidade gratuita. Completamente. Não, eu gosto muito daquele mapa e já vão compreender porquê. Portanto, existe aqui depois esta questão, Vamos entrar aqui já um pouco na ideia da noção de património, ok? Então, se nós tivermos que falar de MUSEC e de património, ninguém consegue, à partida, perceber muito bem como é que juntam essas coisas, que é MUSEC, património. Mas há todo um fio condutor que nos pode fazer pensar nisso e com alguma passo por passo eu vou tentar explicar e daí não vou me perder, vou ler. Estas duas imagens, primeiro, aquela é vossa e tem uma coisa muito engraçada que são várias designações para MUSECs. Vocês aqui na Development Workshop têm MUSECs antigos, MUSECs novos, MUSECs para a esquerda, MUSECs... Independentemente de nós partilharmos a mesma lógica de estudo, consegue-se compreender claramente, em termos de traçado urbano, estas várias configurações que a cidade tem e que lhe conferem bastante dinâmica, não é? Então, nós temos esta imagem que nós temos aqui à direita, que é do Konstantin Lutschansky, que também trabalha connosco neste projeto sobre os MUSECs. E aqui, a sensação que eu tenho quando olho para esta imagem é que puseram um pingo de tinta dentro de um copo d'água, quer dizer, que está a lastrar, que está a crescer. Portanto, isto é uma imagem do Catambor, ok? Portanto, o Catambor é um espaço degradado, ok? Que nunca foi planificado para ficar assim como está. Não tem nada a ver com os outros, que eu vos vou mostrar daqui a bocado, e para aí, por isso, vou começar aqui a ler este texto para vocês compreenderem melhor. Portanto, falar de MUSEC e património é um campo perigoso, porque à partida, para qualquer um de nós angolanos, e não só, há duas reações diferentes. A do MUSEC está associada à rejeição e a do património à afeição. Daí como pensar no processo de patrimonialização do mesmo. Primeiro, embora a nossa lei seja clara sobre a caracterização do que é o património ou bens patrimoniais, sendo inclusiva na teoria, a prática está longe de o ser. As decisões políticas no país não abrangem nem consideram o MUSEC, embora o mesmo congregue no seu contexto geral, quer a componente histórica, social e de coesão na leitura da cidade, quer as demais. Considerando que o património, ou melhor, que o património é o centro nevrálgico da política cultural da cidade, passa a cidade da política cultural de Angola, perdão, e que passa pela gestão dos seus bens patrimoniais, creio ser de valor ou pertinente considerar o MUSEC ou os que se afiguram com esta dimensão como sérios candidatos a esta categoria. Agora, entre esta imagem e aquela imagem, vamos ver, vamos tentar compreender um pouco melhor o que é que nós chamamos dos MUSECs que têm este potencial aqui, que são os candidatos à categoria patrimonial. Nós temos estes dois objetos de estudo, temos o Marçal e temos o Bairro Operário. Isto sim, já começam a entrar na categoria do MUSEC. Foram perfeitamente configurados, desenhados, são projetos dos anos 50, dos anos 40, dos anos 50, sendo que o espaço, o território do Bairro Operário é muito anterior em termos de ocupação, vem desde o final do século XIX, e então aqui nós estamos perante os tais que eu hoje, depois de já ter estudado isto há algum tempo, digo não, isto é MUSEC, mas isto aqui não é. Portanto, é uma questão de nome. E aqui eu ponho o texto passa a ser o seguinte: primeiro, é necessário separar o trigo do joio e, de facto, encontrar uma ferramenta definidora de MUSEC para este contexto específico. Faço como observação o estudo da DW, que propõe diversas categorias, como MUSECs históricos, antigos, novos, etc. Não sei se estarei de acordo com a ideia, pois ainda existe a noção de que MUSEC é slum. Portanto, a ideia do MUSEC novo e do MUSEC antigo dá a ideia de que são todos MUSECs. E é aí que eu... É uma questão de designação. Compreendo a lógica da organização, mas na designação a nossa orientação é diferente, porque nós temos esta perspectiva cultural. Ok? Acho que podes avançar, minha querida, por favor. Tentar um bocado mais para frente, só para ver. Ah, exatamente. Não sei se estarei de acordo com a ideia, pois ainda existe a noção de que Moussek é selano, cujo significado da Unesco é não só desumador, como também, do ponto de vista cultural, não se aplica aos mossecs, pelo menos nos termos que nós queremos abordar. Mas os objetos de estudo que pretendemos poderão fazer e elucidar melhor a questão. Na componente e na dimensão cultural... Vamos voltar para trás, meu querido. Exatamente. Na dimensão cultural, temos dois tipos de Moussek na cidade. Os que são os Mosseques de memória, como territórios intangíveis e que remetem para o período do século XVI ao século XIX, e que estes hoje só existem em termos de desenho urbano, e que pertencem ao período da escravatura. No entanto, existem ainda os Mosseques numa segunda vertente, que são os Mosseques do século XIX e do século XX, esses sim, com uma territorialidade ainda perceptível, embora com franjas de degradação, mas que mantém uma clara leitura na mancha da cidade, como são exemplo disto, o Mossec do bairro Operário, do bairro do Marçal ou das Bês e das Cês, que ainda continua a pertencer ao imaginário da cidade. Enquanto os primeiros casos remetem para um desenho urbano, os segundos são perfeitamente contemporâneos na leitura da cidade e, no seu peso como referências culturais, assumem visibilidade distinta, não porque se distanciem da ideia de violência ou de degradação urbana que infelizmente os afeta como fenómeno consequente da inclusão urbana, mas porque a eles permanece e prevalece a qualificação simbólica do imaginário da cidade, refletido nas diversas manifestações artísticas que Luanda tem. Mais ainda, se acredita por esta razão que Moussek só existe em Luanda, não existe no resto do país. O que existe em Angola inteira são bairros degradados. Moussek só existe em Luanda. Não sei se estão de acordo, já estou a ver as caras, sim, a testa, mas pronto, né? O Ilídio já vai dizer, Ângela, tu com essa tua mania de ser romântica sobre os Mosseques, portanto, o caso, né? Isto é o que eu proponho. Portanto, Moussek só existe em Luanda, ponto final. Isto até é uma ideia que vem do meu padrinho, de um arquiteto, que foi ele que me transmitiu essa ideia. A maior parte dos luandeses que eu conheço dizem que Moussek é mesmo só aqui, o resto são estes malianos que andam a estragar o país e não sei o quê, sabe-se lá porquê, né? Então, esta é a proposta que nós trazemos, tá? Estamos a desenvolver um estudo que é, pronto, como vocês viram, tem uma amplitude muito grande, mas na vertente cultural e fazendo o estudo específico destes, porque nós temos depois outros elementos, nós julgamos que por estas razões eles têm este peso, ok? Depois nós entramos na ideia daquilo que é a patrimonialização e a valorização. Nunca ninguém se perguntou, e isto foi um elemento que foi proposto pelo grupo que está a fazer o estudo da componente económica, aqui deste estudo dos Mosseques, nunca ninguém se perguntou quanto é que custam os Mosseques. Os Mosseques, como estes, quando agora compreendam-me, né? Quando eu falo de Mosseques, estou a falar destas peças que têm, inclusivamente, esta componente histórica na leitura da cidade. Estes espaços, perfeitamente integrados na mancha urbana de Luanda, que, como vocês veem, em termos de traçado, principalmente o bairro Operário, quer dizer, não tem nada a ver com aquilo que nós conhecemos em termos de desenho, ou de forma, não é? Que nós conseguimos ver nos outros municípios, principalmente no Cazenga, né? Cacoaco, algumas franjas ali que são mesmo de ocupação ilegal e que não obedecem a nenhum traçado pré-estabelecido. Estes espaços na cidade estão valorizados segundo aquilo que o grupo que está a fazer o estudo económico fez, em cerca de 7 bilhões de dólares. É muito, muito, muito dinheiro. Portanto, nós tivemos, o grupo que está a fazer o estudo da componente económica delimitou todas as áreas dos Mosseques com base no trabalho da Development Workshop e começamos a trabalhar com agentes imobiliários. E é claro que a variação, o preço do terreno em cada um destes espaços é completamente diferente, mas só o bairro Operário, com a área que ele tem, só Quer dizer, na tábua rasa, considerando que o preço de mercado até o ano passado estava por volta dos 1.000, 1.500 dólares por metro quadrado, só a área do bairro operário custa, na estimativa, cerca de 350 milhões de dólares. Portanto, isto é muito dinheiro, degradado como está. Agora, imaginem, a partir do momento em que ele passe por dois fenómenos, que são os fenómenos de valorização. Portanto, um espaço como este, como é que pode ser valorizado? Através de dois processos, da reabilitação, portanto, e aí depois os processos de arquitetura envolvem planos de salvaguarda, planos de reabilitação, quer urbana, quer arquitetónica e por aí em diante. Segundo também as investigações que nós tivemos a fazer com os dados do Ministério da Cultura, da Unesco e tudo mais, e principalmente utilizando a referência do Brasil, que tem alguns trabalhos muito interessantes sobre a patrimonialização de duas favelas no Rio de Janeiro, que a favela é um fenómeno urbano muito mais recente do que é o Mucec. Como vocês veem, o fenómeno do Mucec na cidade de Luanda tem 400 anos, da favela tem 100 e poucos anos, portanto é uma coisa bastante recente. Mas os espaços da... Os fenómenos não se poderão considerar... Favela? Sim. Não sei, eu por acaso nunca estudei por esse ponto de vista. Questão da nomenclatura, mas a questão do espaço urbano e do espaço. Mas eu não sei se são urbanos, porque eles não estão. Espaço urbano, pronto. Espaço, um aglomerado. Ah, como aglomerado, sim. Como aglomerado, eles são equivalentes. Excluído da resistência. Né? Não, como aglomerado, sim. Agora, como espaço urbano, como eles não estavam integrados no perímetro da cidade, então aí não sei. Mas espera, olha, boa. Porque como nós trabalhamos com aquele pessoal do Brasil, né, com o João e tudo, se calhar vamos pedir essa perspectiva. Sim, até hoje. Até hoje. E resumindo e concluindo, pronto, para fechar também, porque a intenção do trabalho era esta, o que é que nós levantamos? Que a partir do momento em que se façam intervenções de valorização ou de optimização a estes espaços através de planos de salvaguarda, planos de reabilitação urbana e tudo mais, estes espaços, segundo estes exemplos que nós temos, valorizam economicamente ao nível de 10 vezes mais. Portanto, os espaços que hoje estão a valer 300, bairro, portanto, bairro operário, que hoje vale 300 milhões de dólares, vezes 10, imaginem quanto é que aquele espaço não vale em termos de preço do terreno. Ok? Então, o que fazer com este tipo de territórios da cidade, ok? E é aqui que entra a nossa contribuição, ela ainda está em estudo, eu esqueci-me de dizer, mas este trabalho é um trabalho que vai demorar 2 anos, só de levantamentos de campo. Nós inicialmente fizemos a organização a lógica, portanto, aquele organigrama e a lógica de trabalho, agora estamos a desenvolver cada um daqueles 8 braços e vamos até ao fórum deste ano apresentar já este segundo estudo, estes elementos de valorização territorial, as questões patrimoniais, enfim, aquela amplitude toda, mas isto é o que nós temos em termos de abordagem patrimonial, há a diferença entre aquilo que é Mucec e aquilo que não é Mucec, porque é que nós chamamos Mucec a uns e não chamamos Mucec a outros, e principalmente a importância ou aquilo que nos parece ser de valor como fenómeno de valorização através da patrimonialização, porque isto implica automaticamente estes espaços valerem muito, muito mais do que aquilo que valem hoje. Entretanto, é engraçado que entre o bairro operário e o Marçal há uma questão também de memória, porque enquanto que no bairro operário o metro quadrado está mais ou menos avaliado entre 1.000 e 1.500 dólares, não é? Já no Marçal é completamente diferente, porque é uma questão de memória. O Marçal não tem, como vocês podem ver, uma malha regular como tem o bairro operário. Então, quando o bairro operário é intervencionado, e isto estamos a falar dos anos 40, 50, ele nessa altura já sobe do ponto de vista social para um outro estatuto. Continuava a ser Mucec, continuava a não ter as ruas asfaltadas, continuava as casas a serem de terra batida, mas só o facto de ter uma malha ortogonal já fazia com que ele fosse valorizado. E o Marçal não está muito longe do Barro Prar, quer dizer, está tá ali sim, o Barro Prar está ali ao lado, no canto superior direito, né? Mas só por essa razão o Marçal desce, mas quer dizer, mais de metade. Portanto, o valor do metro quadrado no Marçal anda entre os dos 300 e os 400 dólares por metro quadrado. 400 dólares já nas beiradas. O bairro operário, em termos de asfalto, o que se lembra, estamos a fazer algumas entrevistas, porque não conseguimos nenhum auto até o momento desta intervenção, em termos de asfalto, mas as únicas vias que se asfaltaram ainda na época colonial foram as periféricas, ou seja, para andar à volta. Lá dentro, não. Por decreto, não se podiam asfaltar os espaços dos negros e dos assimilados, porque isto era uma condição de separação da cidade. Onde há asfalto, é zona de brancos. Onde não há asfalto, é zona de negros. Por lei, né? Portanto, não estou a inventar. Então, meus queridos, eu acho que é tudo. Não tenho mais nenhuma nota. Ah, não, isto era só para apresentar o grupo de trabalhos, né? Porque isto foi o grupo de trabalhos do fórum e vamos reiniciar estes trabalhos a partir de agora, que na nossa universidade já reiniciamos. E pronto, o que eu vos trago não, é só, não foi só eu, né? Pronto, então achei melhor trazer já a cara do resto das pessoas para dizer obrigada. Então eu agradeço esses minutos que vocês me aturaram. Espero que tenham gostado. Obrigada, Ângela, por essa pequena aula de história que é arquitetónica e urbanística. Então, vamos dar início ao nosso debate. Acredito que tenha algumas questões que estão no saco com capa. Nunca vi por acaso. Eu ia por essa pergunta. Então, essa parte histórica, poder falar sobre isso. Obrigada. Mossec, porque Mossec? Como nós estamos a fazer... Eu estou com esse, é verdade. O projeto de pesquisa é com o nome, é Mossec, com dois S's e Q. Mas toda a comunicação e toda a divulgação foi proposta a ser com capa, porque é assim que se escreve em Quimbundo. Ok? Então, as línguas tradicionais africanas, as línguas originárias, foram classificadas ou catalogadas ou registadas ao nível da ONU como utilizando o alfabeto saxão. E então o grafismo, tanto a maneira como se escreve em Quimbundo Mossec, é com capa. E como nós estamos à procura de novas definições, porque o nosso objetivo, para além da questão patrimonial e tudo mais, é compreender como desenhar para o futuro em termos de academia espaços arquitetónicos que possam corresponder, do ponto de vista estético, vivencial e tudo mais, àquilo que esteja mais perto da realidade, da realidade urbana ou africana, ou afro-urbana, como quisermos, né? Que comporta todos estes elementos, desde os personagens até ao desenho da cidade, né? Nós temos muitos problemas de utilização do espaço e já chegamos à conclusão há muito tempo que tem a ver com a adaptação, ok? Então, como a cidade, de certa maneira, é uma roupa justa para a maior parte da nossa população, então, não, do meu ponto de vista, não é a população que se deve adaptar à cidade, é a cidade que deve refletir, não é, o comportamento urbano do cidadão. Então, aí, perspectivas tão simples como a dimensão dos passeios, não é? Para nós é importante repensar para que, e volto a utilizar outra vez, será que dá para pôr o slide das mangueiras? Pronto, por exemplo, ali eu utilizo muito esta imagem das mangueiras, porque estas mangueiras estão a vender na rua, mas estão a viver na rua, é hora nem mais, na estrada, não estão no passeio. Porquê que não estão no passeio? Não é só porque o passeio esteja degradado, é porque o passeio não tem dimensão. E coisas dessas tão pequenas, não é? Como a dimensão de uma rua. E por que repensar a dimensão da rua? É para repensar uma nova forma de uso de solos, não é? E por que repensar uma nova forma de uso de solos? Porque nós precisamos, ok? Não é? Então, coisas desta natureza são o grande objetivo do projeto no geral. Agora o projeto está dividido naquelas secções todas, né? O que eu trouxe hoje foi só a componente cultural. E o MUSEC com capa é para obrigar, entre aspas, a forçar o nosso pensamento à componente originária. É nós sairmos do MUSEC, que anda na boca de todo mundo como um espaço mau, um espaço degradado, etc, etc. Que isto, para mim, é o que nós estamos a tentar encontrar outro nome, é o slam, ok? Podes pôr a definição? Acho que é para a frente. Ah, é para a frente, é para a frente. Sim, é. Para a frente. É para a frente. Pronto. Isto que está aqui, o slam, esta definição das Nações Unidas, isso é o que nós vemos como os grandes espaços, as grandes franjas da cidade de Luanda. Agora, será que slam é MUSEC? Com capa? Não. Quer dizer, não pode ser. Porque, pela lógica, o MUSEC, definido pela lei no período colonial, não era nem de forma nenhuma precário, degradado ou não planificado. Aliás, nem era permitido na época colonial assentamentos urbanos não planificados. Era tudo ali na régua e no esquadro, né? Vocês depois podem construir as vossas casas como vocês quiserem, mas eles eram perfeitamente desenhados, assim como eram as townships na África do Sul. E eram MUSECs porquê? Terra por lei. Não, por lei. Porquê se no tempo colonial o bairro Operário era considerado MUSEC? Por não estar asfaltado as estradas? Ele já não era, socialmente as pessoas já não consideravam MUSEC, porque ele tinha sofrido um ordenamento regular, ok? Então, na lógica, na cabeça das pessoas, não, agora a nossa estrada está à direita, já não é MUSEC, é bairro. Mas na memória descritiva, nos decretos, né, que eram publicados para a construção, portanto, a formalização destas áreas, estava mesmo definido que era para não asfaltar e que as casas também deveriam ser de terra batida, para que existisse mentalmente a transição entre o espaço europeu e o espaço africano. Então, embora fosse organizado e tivesse ruas, como nós vimos ali no desenho, uma malha perfeitamente regular, ele era todo em terra batida. Daí, lá está MUSEC. Portanto, era terra. Duas questões. A primeira é, na questão da patrimonialização do MUSEC, e é contraditório o elemento de valor, o elemento que é degradado, né? São quase que são incompatíveis, mas onde encontrar, quando falar de valor cultural dos MUSECs, onde encontrar, porque a cidade, não sei como aglomerado urbano, tem a questão social das pessoas e tem a questão física das casas, né? Que é físico, que tem a infraestrutura, que é a casa. A parte física é a parte das pessoas. Naquela altura, nos anos 50, 60, mesmo na altura dos bairros, das farras, dos bairros operários e transgestivos, se calhar aí de constituir essa memória, as pessoas já estão velhas, as pessoas que já não estão lá, se calhar as pessoas que vivem hoje nos bairros operários são inquilinos, não são as mesmas pessoas, mas está lá a mesma estrutura física. De onde, nessa patrimonialização, onde é que vem essa questão cultural? Pois, então, é uma leitura da lei. E a lei tem como... A lei estabelece ou determina as peças patrimoniais como sendo os monumentos, que são os edifícios propriamente ditos, e os conjuntos, ok? Então, ou os sítios. Mas o conjunto aplica-se melhor à ideia que é esta aqui, que é... Portanto, quando nós estamos a falar de um monumento, portanto, um edifício, qualquer que seja a natureza dele, quando ele é classificado como monumento, ele não é classificado só porque é uma obra de arquitetura. Não tem a ver só com a condição de ser património arquitetónico. Tem com a condição também de ser património social. Então, isso é mais ou menos como a casa onde nasceu Agostinho Neto. Não presta para nada, mas foi lá como nasceu. Então, o bairro Operário, por exemplo, talvez seja, em termos de história e de representatividade social ou histórica, o equivalente ao Soweto em Luanda. pelas pessoas que lá viveram, pelo nascimento do nacionalismo, que está associado também ao Mossec, ao bairro operário, não é? E por tantas outras características que fazem com que estes lugares congreguem, como era lá que estava colocada toda a população negra, quer fosse classificada de assimilada ou de indígena, isto confere-lhe uma importância social. Então, o nacionalismo é um dos elementos, os fatores de cultura, como por exemplo a gastronomia, a música e tudo mais, são outros, e é pela componente social e pelo facto de ser representativo num conjunto que ele tem condições para poder ser patrimonializado. Se ele for patrimonializado, a patrimonialização é uma ferramenta, porque ao patrimônio, o patrimônio reabilita-se, o patrimônio não se reconverte. Então, quando um espaço desta natureza não está patrimonializado, ele pode ser reconvertido, perdendo completamente aquilo que é o seu desenho, inclusivamente até urbano. Agora, se ele for patrimonializado, não é? Então vai acontecer ao bairro operário, mesmo que aconteceu no Soweto, em Joanesburgo, não é? Onde toda a estrutura do bairro está lá, foi reabilitada, portanto, do ponto de vista da qualidade de vida, melhorou muito, não é? Mas nós entramos e passamos pela... vamos à casa do Nelson Mandela e encontramos lá a casa do Nelson Mandela, Desmond Tutu, vemos a rua onde foram feitas as manifestações e os toi-toi e não sei o quê, não sei o quê. Portanto, há toda uma paisagem de configuração, há toda uma paisagem urbana que está protegida pelo seu significado histórico num determinado local. Assim como, por exemplo, em relação aos mosseques do período da escravatura, mas, hoje já... Eu percebia, mas isso não daria... Não, está claro. Mas também tem a questão de que nos remete sempre para uma história de exclusão. Nós estamos a... No caso de ser patrimonializado, estamos a enaltecer um fenómeno de exclusão, como o Soweto. Como uma coisa em memória... Uma coisa é um momento da guerra, que foi negativo, mas pronto, as pessoas lembram-se que houve uma guerra. Outra coisa é patrimonializar um espaço de exclusão. Eu percebi a ideia e já percebi perfeitamente, mas há sempre essa questão de que pronto, estamos a relembrar um lugar de exclusão, como os quilombos. Os quilombos até é outra questão, quer dizer, os quilombos é uma região de resistência da escravatura que vai... Que, tanto no Brasil como nas Américas Latinas, quer dizer, é sempre que ainda existe. Então, já estou a vir da Colômbia, do Medellín, que eu encontro no castelo do urbanismo, e vivem nas montanhas, como quilombos, em comunidades de negros. Ali naquele bairro só existem negros, na Colômbia, e tem no século XXI. Vamos supor que transportamos, vamos tentar transportar essa realidade para cá, quer dizer, patrimonializar estas são lugares, independentemente da sua condição física, essa parte, também tem a parte positiva social, da história, dos livros, não sei o quê, mas no fundo remete para uma história de exclusão. Nós estamos a querer, será que é isso que queremos? Depois associar a questão económica, que é essa questão económica também, o bairro operário, conforme está, em termos económicos, não é sustentável. Em termos do uso do solo, o rechão no lugar do bairro operário não é sustentável hoje. Contas de urbanistas, não é. E é outra questão económica também. Mas, tirando essa questão económica, essa parte social que se entende, mas essa ponderação, será que é isso que queremos? Qual a história que queremos contar para os nossos filhos e netos? Se calhar um quarteirão do bairro operário até poderia entender. Agora, todo o bairro operário. Qual é a demolição mesmo do bairro operário? Um quarteirão, incluindo a casa do Agostinho Neto. É a única coisa que está. Não, eu não sabia isso. Não, mas. Não, não fazer o comentário. Pois. Essa nossa conversa com o Elidio, isso já vai de longe, a gente conhece já desde há muito tempo. Mas é engraçada a perspectiva de preservação de um lugar de exclusão. Engraçado que eu vejo o contrário, porque talvez por ser uma questão familiar também. Mas eu acho que estes lugares são exatamente o contrário, são lugares de resistência. Já que estamos todos juntos, daqui é de onde vamos dar a volta. E, surpreendentemente, quando nós percebemos o que acabou por acontecer no bairro Operário, foi um fenómeno muito parecido com o que aconteceu em Portugal, com uma casa que deixou de existir, chamada Casa dos Estudantes do Império. Então, como em Angola e nos outros países africanos colonizados por Portugal, não havia universidade, não é? Então, se as pessoas quisessem estudar, iam para Portugal. Ah, você foi para Portugal. Então, quando chegavam lá, os portugueses diziam, todo mundo junto aqui, nada de se misturarem conosco, tudo na Casa dos Estudantes do Império. Lhes saiu, porque foi lá que fundaram o MPLA, a Frelimo, etc, etc. Quer dizer, acabou por ser um foco de resistência, né? Um centro. Então, o que começou inicialmente por ser um espaço de segregação, acabou por ser grandiosamente uma mudança, né? Então, se calhar até pode ter representatividade por aí, né? Quer dizer, da exclusão à liberação. Passei o tempo, Alan. Não, eu só quero concordar consigo, porque o Sambizanga, Bairro Operário, são os colombos do Angola, do Luanda. E eu acho que esta análise cultural é muito importante. E sempre recusamos no DW, quando fizemos pesquisas, utilizar esta terminologia do slum. Porque não são slums, estou completamente de acordo com a Angela, que são bairros de cultura popular, hein? E sempre acho que ninguém conseguiu definir, espero que o seu projeto nem consiga, está difícil definir um sexo, mas eu acho que vocês estão ali perto, hein? Mas uma coisa que eu quero só mencionar é que aquele mapa está a ser atualizado agora. A Moçomba e aqui a nossa equipe de GIS estão a trabalhar sobre, porque isto é a situação em 2010, a cidade está constantemente em evolução, e um dos fatores, claro, é este fator económico, aumento do valor das terras. E este, de uma maneira, é a valorização dos museques, os bairros no centro da cidade, mas, do outro lado, é perigoso para os próprios residentes ali. Os que estão coerentes com o fenómeno os valores comerciais, já está a vender os seus terrenos, as suas casas naquelas zonas, e para ganhar uma boa, como o Lírio disse, que uma boa parte dos residentes no bairro Operário não são aquelas que têm raízes culturais no bairro Operário, mas isto é um processo que eu não sei como dizer em inglês, de gentrificação. Gentrificação, gentrificação. Dos bairros assim. Porque, mas isto é um fenómeno que está a afetar todos os bairros do centro da cidade. E, de facto, sem intervenção, o mercado está a produzir uns resultados que a sua equipe dos urbanistas está a tentar atingir. Por causa do valor dos terrenos, pessoas com a sua vontade, o seu investimento empresarial estão a densificar, mas também em termos de construção dos prédios ou casas de multipisos, mas também na mesma altura a densificação ou a densidade populacional destes antigos museus está a diminuir. Estamos a controlar isso ao longo dos últimos 10 anos, desde 2002. As populações cada ano estão a diminuir nestas zonas. Sim? E isto é um processo económico dos que querem capturar uma parte desta aumenta e vão para a periferia. So, este processo já está a ser apoiado pelos urbanistas, mas é um processo que está a acontecer. A outro aspecto cultural, eu acho que é bastante interessante, e acho que, Angela, a sua comparação com o Soweto é realmente importante, porque Luanda tem as suas Soetos, hein? Ali perto do centro da cidade, hein? E como se diz, a ideologia do apartheid da África do Sul, uhum, estava a excluir uma grande porção, ou maioria da população, para mesmo fora da cidade, e colocar Soetos e outros townships em uma distância muito grande, hein? 30, 40 quilômetros fora do centro da cidade. Uhum. Mas já estivemos a introduzir este tipo de planeamento há 10 anos atrás, hein? 10, 12 anos. A partir de 2002, a construção dos Zangos e tudo. Aliás, a distância até é a mesma, são 40 quilômetros, é incrível. Exatamente. O raio. Se olharmos para os consultores que foram contratados, uhum, so, este vício da gentrificação do apartheid foi introduzido cá em Angola. Outra vez. E graças a Deus, a nova ideologia do planeamento é aquilo do equipe do Lídio, a transformar os antigos parques da cidade. Não, claro, as novas centralidades, etc., têm uma visão um pouco diferente do que, sim, aquela visão do township, não. Dos townships. Né? Uhum. Mas eu acho que este aspecto cultural e a influência sobre ideologias dos urbanistas também tem de ser tomada em conta. Sim, mas é o equilíbrio, o meio termo. Tendo em conta que tu és amigo da Ana, já pensei isso várias vezes, oportunidades para falar. Tipo, o Lídio, por exemplo, o Mr. Willy Piazza, tudo bem? Ótimo, aí. Está bem. Na verdade, essa discussão sobre slums, AFS e SEC tem sido muito interessante. E eu também fui sempre daquele que defendia que o conceito de slum, como é traduzido diretamente do inglês, não podia. E eu desafiava, inclusive, aqueles que diziam que vamos comparar os mocecos com as favelas e vamos comparar com os outros bairros, denominações muito usadas em espanhol que não me vêm à mente. Mas devo concordar que nós, de facto, temos cá alguns bairros com características do slum. Como, por exemplo, a Boca de Amor. Catamora. Aquilo ali, de facto, são autênticos slums. Agora, porque se tivermos que partir também daquele pressuposto básico de que o Seca, em Quimbundo, é o local de terra, um local quando vamos encontrar terra, isso aqui vai enquadrar-se perfeitamente naquilo que a Angela esteve a explicar, que eles de forma prepositada deixavam aquilo sem asfalto, definido exatamente, que é para poderem diferenciá-lo. Uhum. Então, muitos desses bairros que estavam a nascer, como por exemplo o Golfo 2, que é no nosso tempo, no período pós-independência, nós estamos, de facto, algumas das políticas públicas, estamos a replicar aquilo que se foi fazendo durante o tempo colonial. Pode não ser de uma forma intencionada, mas é o que está a acontecer. E temos que ter, de facto, muito cuidado, que estamos a replicar algumas das formas de exclusão que o colono promoveu. Eu sou uma das pessoas que acha, por exemplo, eu não me canso de falar disso, que em vez de corrermos para as centralidades, deveríamos corrigir primeiro aquilo que foram os grandes problemas que de facto colocavam o angolano no segundo plano, que é tentar dar dignidade a alguns bairros, como por exemplo o Palanca. O Palanca é um bairro que, se alguém for para lá, a única diferença que existe em termos de arruamento com o Vila Alice é que não tem asfalto. O Palanca, se ficares de pé num canto, vê onde é que a rua vai. Palanca, Mapora, é verdade. O Cazenga, é muito no central, o Tararrado e essas coisas. É verdade. E é curioso. Perfeitamente. Mais ou menos. É curioso a última parte. Não, o Mapora, a Mapora e o Palanca foram grupos, uma migração massiva de grupos sociais que foram em massa ocupar estes espaços. São pessoas de etnia norte da Congo e Congo Democrático. E é curioso que no Cazenga, naquela malha densa do Cazenga, é justamente na Mabor onde se encontra alguma urbanidade. Tu que sentes uma transição, uma fronteira invisível quando passas do Cazenga puro e duro para Mabor. Não, Cazenga é degradado. Tu vês do Google, é tudo igual. Tudo assim, mas passas uma rua, vejo aqui, estou na Mabor, limpo, organizado. Não, nesse tempo de chuva já não há. Tudo não, não, viu? Exato. Eu para já gostei da comunicação. Na verdade, preocupei-me quando ouvi que havia alguém que falava muito bem de Mosseques. Bom, é? Juro que sei. Deixa os ex. Exatamente, agora percebi a perspectiva e sinto-me confortável com a perspectiva que traz. Mas entendo que se pode haver alguma facilidade de perceber a perspectiva que traz do Mosseg versus o bairro degradado, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista que toma, já é mais difícil perceber tanto o estágio em que nós nos encontramos de forma pacífica, né? Para falar, quero olhando para a cidade de Velha, que é essa que estamos, né? A desurbanização a que estamos a viver, né? Os prédios transformados como estão, metemos lá os tanques de água, fizemos lá toda a festa, né? Que gera desarmonia. Claro. Né? Depois vamos também para os bairros e vemos a coabitação pacífica com lixo, vende-se mesmo na... É muito difícil perceber como é que os seres humanos ficam indiferentes a essa situação. Fica já mais difícil. Então, eu iria perguntar se existe alguma experiência, já que está a fazer estudo. Sabemos assim, sem fazer algum aprofundamento, que bairros de cortiça, as favelas na Europa, penso que no século XVI ou XVII, foram transformadas em grandes cidades. Na verdade, pode ter algum confronto com o que defende que o património não se converte, reabilita-se. Pode ter algum confronto. Mas eu suponho que esta preocupação em reabilitar aquilo que era degradado envolveu muita gente, foi um processo inclusivo. Tem algum exemplo neste sentido que eu gostava de começar a usar? Porque eu acho que em Angola tem que haver dois tipos de pessoas. Uns que têm que decidir, mas outros que têm que influenciar. E parece que os que têm que influenciar são a maioria. E a academia vai assumir aí um papel determinado. Nós temos que sair mesmo desse estágio. Isso em nada nos aborda. Agora, muito embora na vossa comunicação, essa é a primeira questão que trouxe, né? Quero assumir o papel de influenciar, mas... O outro elemento, muito embora disse que a expressão Mosseque tem em si algo pejorativo, eu até não sou a favor disso. Eu penso até que a expressão Mosseque tem, e até julgava que era uma construção de Neto, o poeta, tem elementos romancistas, mas é verdade que descreve algo que é degradado. Mosseque versus favela, eu penso que nós aqui, do ponto de vista da criatividade artística, literária, até vencemos. É mais belo, é mais estético, não sei. Mas é verdade que ele vai, na perspectiva que eu tomo, não na perspectiva que toma, que faz essa separação, ele descreve algo que nos diminui como seres humanos. Então eu queria saber, é mesmo uma construção do poeta ou é a administração colonial que transportou isso como... Porque disse que estava presente nos textos legais. Então, você encontrar esses créditos lá? Nós temos lá na universidade alguns. Isso vem nos anais, na publicação e tudo, no governo, no Arquivo Histórico Nacional e acredito que na biblioteca do governo provincial de Luanda, quer dizer, porque isto são mesmo decretos. A Torre do Tombo e o Instituto de Investigação Científica Tropical foi onde nós tivemos acesso, porque infelizmente para nós, só para falar muito rápido, o Arquivo Histórico Nacional tem uma brutalidade de informação, mas eles todos os anos gritam que precisam de orçamento para contratarem tratadores dos textos, porque a única coisa que eles fazem é guardar aquilo religiosamente para não estragar. Mas a manipulação de documentos antigos e tudo mais exige tecnologia, exige altamente especializada, e o Ministério da Cultura não tem orçamento para fazer isso. Segundo a doutora Alexandra Aparício, eles têm acima de milhões de documentos em arquivo e está tudo em caixas. E a sorte é que, por acaso, o armazém deles não tem umidade, senão aquilo também já estava tudo estragado. Então, o Arquivo Histórico Nacional é um autêntico... É uma coisa extraordinária que tem de informação. Nós estivemos lá para consultar alguns documentos sobre o trabalho que estamos a fazer sobre os centros históricos e fomos consultar documentos de Maçangano e havia lá caixas onde estava escrito 1700, ou seja, o papel que está lá dentro tem 300 anos. E uma pessoa disse, meu Deus, e a senhora disse, pois, está só guardado, doutor, aí não, ninguém pode mexer. Socorro, né? Então, há muito, muito, muito material no Arquivo Histórico Nacional e está tudo lá. Tudo lá, infelizmente. Mas então, pela Torre do Tombo às vezes é mais fácil, porque o que tem cá também tem na Torre do Tombo. Né? Então, nós conseguimos. E o Gabinete de Urbanização Colonial, com o qual nós trabalhamos em parceria com a arquiteta Ana Vaz Mineiro, ela tem-nos dado, de vez em quando, algumas informações, porque o gabinete foi constituído na altura do Estado Novo, por Marcelo Caetano, e é mesmo o Gabinete de Urbanização Colonial. Então, a tratadística de arquitetura e urbanismo que foi elaborada no gabinete para desenvolver a urbanização nos países, principalmente africanos, está toda lá. Está ali mesmo escrito. O que é, como é que tem que ser. Então, não é, os indígenas, é como vem lá escrito. Os bairros dos indígenas não devem ser asfaltados. Ou seja, assim, quando vão para casa já sabem que vão chegar. Portanto, acabou o asfalto, estamos em casa. Aqui são processos de colonização mental, é um drama. É uma das expressões que eu gostei é contra a posição de escravizados e homens escravizados. Sim, não há escravos, há homens escravizados. Porque essa coisa, ninguém é escravo, que é isso? Eu não acho escravo, agora alguém pode me escravizar, né? Sim, porque é contra a vontade. Exatamente. Então, o que perguntava, cidades, exemplos, há duas que eu acho que são fenomenais. Uma delas é Veneza. Em Veneza morria-se de tifo nos anos 60, como diz o meu padrinho, né? Eu estive a estudar durante os últimos 2 anos em Sevilha, que é Património Mundial da Humanidade e que sofreu um processo de reabilitação brutal e que hoje tem uma qualidade de vida extraordinária e é uma cidade cujo centro histórico é de malha irregular, quer dizer, parece o Marçal. Literalmente, há ruas na cidade de Sevilha onde eu, com os braços abertos, toco as duas paredes. Quer dizer, então, estamos a falar do espaço urbano que sofreu até hoje ainda está em reabilitação em algumas zonas, e estamos a falar de espaços que foram lenta e progressivamente reabilitados por causa do seu interesse histórico. Não tem nada a ver com a dimensão das ruas, não tem nada a ver, porque é torto e os canos não passam, isso é tudo conversa para boi dormir. Portanto, é tudo uma questão de política. Interessava, Sevilha é um centro, quer dizer, é um centro cultural em Espanha absolutamente fundamental, e interessava fazer a reabilitação. Mas dentro da cidade de Sevilha, não é que a cidade de Sevilha é grande, é uma cidade que leva cerca de 1,5 milhão de habitantes, mas nós estamos a falar da reabilitação do centro, portanto, aquilo que foi identificado como historicamente válido preservar foi reabilitado. Mas depois a expansão, quer dizer, o resto da cidade é um traçado perfeitamente modernista, quer dizer, adequado aos tempos modernos, mas o que foi identificado como sendo histórico foi reabilitado. Sevilha, eu depois fui estudar um bocado, não muito, porque o caso de Sevilha é um caso muito particular. Sevilha é uma cidade que, que é uma crónica de uma morte anunciada. Não se sabe quando é que aquilo afunda de vez, mas pronto. Mas é um exercício de preservação de milhões e milhões de dólares por ano para manter aquela cidade à tona, pela importância histórica que ela tem na leitura da identidade, não, da identidade cultural europeia, quer dizer, e do mundo também, não é? Então, está ali e é um exercício de contínua preservação que é absolutamente brutal. Então, esta coisa depois no Rio de Janeiro temos também estas duas favelas, a Rocinha e a favela das Canas, que é a mais antiga, que foi reabilitada e que é um museu. Portanto, ela é um museu ao ar livre, como é chamado. Tem rotas de interesse, as pessoas vão, entram, visitam e tudo, quer dizer, há perspectivas diferentes, há pessoas que não gostam muito desta ideia agora da pobreza ser um fator turístico, mas não estamos a falar de pobreza, estamos a falar de outras formas e outras condições, outras maneiras de estar. Então aí eu falo destes, e também temos o caso de Joanesburgo, porque Soweto, o que nós vemos hoje como espaço reabilitado, não é todo Soweto. Soweto é uma área, uma township enorme, ok? E tem um espaço que foi o espaço do apartheid, e logo depois do apartheid tem uma franja que se desgovernou. Porque depois também isto aqui tem a transição entre o período dos governos coloniais ou segregacionistas, que mantinham estas malhas urbanas perfeitamente contidas. Era o que mais faltava agora na época colonial, isso. Mas uma pessoa pega numa fotografia deste mesmo lugar, da época colonial, e isto está tudo vazio, vê-se os arruamentos com o jardim para nascer um outro prédio, mas logo depois da independência, pá, irmão, guerra lá fora, vamos para aqui, não há como construir, e as pessoas resolveram a sua vida. Portanto, isto é autoconstrução não assistida, ok? Portanto, não teve orientação, não havia urbanistas em Luanda, nem havia força de lei, e acredito que politicamente nem se pretendia. Epá, como nós não podemos construir casas para vocês, safem-se, debruyez-vous, e a coisa funcionou assim. Então, aqui, no caso da cidade de Luanda, eu acredito que os exemplos de reabilitação urbana que eu dei devem ser aplicados aos espaços que têm, de facto, uma leitura histórica e que são necessários para compreender Luanda. Okay? Porque quando se fala do Mosek, quando se fala do bairro Prário, que na mente das pessoas não é Mosek, vocês podem falar com qualquer cota, ainda hoje estive a falar com o meu pai, disse, mas pai, diz lá, eu não vou estar... Eu disse, não senhor, não era nada Mosek, aquilo sempre foi um bairro. Mas tinha asfalto? Não. Mas não era Mosek, portanto, quer dizer, a cabeça das pessoas estava ordenada, já não é Mosek. Mas na lei não asfalta isso, porque senão ainda vão pensar que são brancos como nós. Mas mesmo, quer dizer, é uma questão mental, terrível, um horror. E o fato é que estava organizado dessa maneira. Então, se é para reabilitar, não é, não é para reabilitar esse catambor que está aqui. Isto é para perceber urbanamente como é que funciona. Pode até ser que em termos de desenvolvimento deste espaço, eu não estou a imaginar isto com um traçado modernista. Provavelmente até o desenho, o que está em termos de desenho de ocupação, até pode ser utilizado. Mas essas casas, eu não sei. Acho que não. Agora, há um trabalho muito interessante, se calhar até podia ter trazido, mas isso é um outro grupo que está a estudar, que é um trabalho da Marlborough Studies da África do Sul, que eles estão a fazer uma requalificação de um espaço degradado. É interessantíssimo. O estudo é completamente diferente, já não tem a ver com a reabilitação, tem a ver com a requalificação. É outro processo. Então, eles estão a estudar o dimensionamento destas vias, estão a estudar as configurações dos espaços e estão a encontrar coisas interessantíssimas que têm a ver com a geometria fractal, com a matemática fractal, que utiliza outras normas de geometria, que não é euclidiana, tudo reto e não sei quantos mais, e estão a descobrir formas lindíssimas de organizar o espaço. Hoje em dia, e o Elidio uma vez mandou até um trabalho sobre isso, hoje em dia nem a arquitetura vai mais com esta lógica do modernismo, do ângulo reto, do Pico Mondrian. Hoje a coisa já está mais no biomimetismo, quer dizer, a arquitetura já está à procura da natureza para procurar outras formas, e por que não esta como solução também de desenho urbano? Ok? Então, embora pareça que eu e o Lido não gostamos muito um do outro, nós passamos a vida a mandar e-mails e não sei o quê, porque isto é de facto muito interessante, né? Como desenho, pode estar aqui, em termos de desenho, uma proposta de futuro que nós ainda não compreendemos muito bem. Ok? Agora, passando ao segundo elemento, há um poema lindíssimo de Agostinho Neto que se chama Sábado no Museu. E aquele poema, quer dizer, é fantástico. Vocês vejam na internet, o poema é lindíssimo, porque fala mesmo de sábado no Museu. Ok? E é a farra, é a dança, é a bebedeira, mesmo aquele bêbado que a gente já conhece todos os dias, a gente já sabe, pronto, sexta-feira é só que ele já vai beber. Portanto, fala de uma maneira de estar social interessantíssima. Portanto, foi uma tentativa e todos os nacionalistas na época fizeram. Pode-se ver aquilo que Luandino Vieira escreveu, aquilo que Viriato da Cruz escreveu. Eles falam da sua vida, lá está, no Museu, não é? Como sendo uma maneira completamente diferente da rigidez europeia, portuguesa, que fala baixo, não sei o quê. Não, é aqui, sábado, no Museu, é onde somos nós, ok? É onde nós bebemos, onde gritamos, onde dançamos agarrado, onde tudo, onde dormimos com a mulher dos outros, seja o que for, é aqui, né? Portanto, o Museu é lido aí como, lá está, a outra maneira de estar cultural. É aí que o Museu é interessante, porque o Museu acaba por se afirmar como um espaço de cultura autóctone, quer dizer, é para pronto, estamos a ser colonizados, mas aqui somos nós. Então, aquilo que começou por ser uma prisão social e urbana, acaba por ser um espaço de legítima, de identidade legitimada, né? Agora, esses elementos não podem ser apropriados para ser aplicados no modernismo? Sim, sim, sim, sim, sim. É isso que nós estamos a fazer em termos de estudo, estamos a tentar identificar, por exemplo, como desenvolver o espaço urbano, habitacional só, porque o espaço de serviços e de equipamento, não. O Museu é um espaço habitacional, portanto, este projeto tem a ver com o desenvolvimento de espaços habitacionais. Diz? Os mercados. Eu, por exemplo, acho que eu gosto mais da rua, porque eu acho que o mercado continua a ser um confinamento. Eu gosto mais da rua, porque eu quando estive agora em Marrocos, agora há 2 anos atrás, estive em Fez e em Marrakech, epá, não há nada melhor do que uma pessoa andar por aquelas ruas, aquele barulho, as pessoas a venderem, os cheiros das comidas, quer dizer, vocês conhecem um livro fantástico de Italo Calvino chamado As Cidades Invisíveis? Ah, mas esse livro, todos têm que ler, porque nesse livro é a história, são cidades contadas, são as cidades invisíveis, ou seja, porquê? Porque é um contador de histórias que fala das cidades, mas não utilizando a percepção visual. Ele fala da cidade pelos cheiros, pelos sons, pelo não sei o que, quer dizer, ninguém sabe a que cheira Luanda, mas todo mundo sabe a que cheira Benguela, ok? São as acácias rubras e tudo mais, então as cidades são outras coisas também. Olhem que há lugar, por exemplo, Lisboa tem, mas mesmo que seja, eu lembro-me de ir aos Trapalhões, né? O cheiro do peixe grelhado, eu nunca mais senti este cheiro em Luanda, mas na ilha, quando uma pessoa começava a chegar ao pé dos Trapalhões, é para o bufete, a pessoa dizia, pronto, já chegamos, já aqui na curva já é. E por que não uma pessoa dizer, olha, vai sempre em frente, quando começares a sentir o cheiro do bufete, vira à direita. Epá, pronto, isto também é uma maneira de perceber a cidade, não é? Dá uma nova responsabilização para o mercado da Praia Amélia, onde Praia Amélia da Lisboa, porque também tem em Cacurima, uma hora da luz, já sente-se o cheiro do peixe todos os dias. Oh, tenho que ir até lá. Tenho que ir até lá. Mas mufete, porque o peixe assim só, tipo, ou está a sair da água já, ou então a coisa fica um bocado difícil. Aí há uma comparação que eles conseguem distinguir a diferença da zona de banho do peixe pronto a comer e do peixe fresco. Então, próximo. Pronto, ok. Nota abordagem, isso é uma crónica interessante. Mas de facto aí, pronto, a ideia das cidades invisíveis passa por nós compreendermos a cidade utilizando outras formas de percepção. Ok? Então, a cidade não é só a sua fisicalidade, mas essas são também as pessoas, e são as pessoas que produzem sons, cheiros e odores e tantas outras coisas. Agora, nesse aspecto, quando nós estamos a falar da ideia do Museu, o Museu de Agostinho Neto é um Museu identitário, é um Museu de onde saem lá está, estes fenómenos culturais que hoje em dia muitas pessoas podem dizer, ah, esta cidade de Luanda está o Mosec, deixa. Qual é o problema? Desde mesmo que seja a parte boa do Mosec. Ok? Que é aí que, porque, e é aqui que entra o lado pejorativo, porque eu estou farta de ouvir falar, ah, esse gajo é um gajo do Mosec. Esse pessoal fazer barulho, parece que estão no Mosec. Não sei, não sei o quê. Tudo que está errado, tu, Mosec. É do Mosec. Ah, aquele é um mosequeiro, aquele não sei o quê, quer dizer. Né? E então, mesmo até a palavra bairro. A palavra bairro é uma palavra que, em termos de urbanismo, é transversal à cidade toda. A cidade alta também é bairro. Que, do ponto de vista legal, né? Mas você vai dizer que o Zé Eduardo vive no... Ah, o Zé Eduardo vive no bairro. Não, eu vivo na cidade alta. Não, a cidade alta... É um bairro, né? Pronto. Então, vocês estão a ver como é que de repente as palavras começam a ganhar outro significado? Então, hoje em dia, bairro já é Mosec, assim, um bocado mais fino, né? Pronto. Então, Mosec... Posso falar baixinho mesmo, fica bem próximo. Exatamente. Então, a ideia do Mosec começa a ficar difícil, quer dizer, tá... Sou eu. Desculpa. Quem é, meu Deus? Não dá. Deixem-me só pôr isto no silêncio, perdão, que há bocado já fez aqui um bocado de barulho. Mas foi só mesmo que eu não sei, não é isso? Isso é um comportamento Mosec. Então, essa ideia do Mosec negativo, isto é uma coisa que é herança, ok? Então, na época colonial e na época da escravatura, de facto, existia a ideia de que ali está errado. Portanto, viver na cidade, como na componente europeia, é subir de vida. E isto são constrangimentos mentais que às vezes é preciso mudar. Portanto, aquilo, o que nós hoje temos como herança é que Mosec é um espaço que está mal. Ok? Agora, é possível, do ponto de vista arquitetónico, pegar, por exemplo, vamos imaginar no bairro Operário e reabilitar o bairro Operário todo. Né? Porque o governo, o Palácio Presidencial, não é? Está lá há 400 anos. Mas só desde o século passado é que tem lá luz elétrica e água canalizada. Porque, quer dizer, há 400 anos não existia isso. Portanto, as coisas são readaptadas, reabilitadas, requalificadas. Uma coisa é... Quando se faz o património para relembrar, fazer passar de testemunho às gerações vindouras da história do povo, né? O património de terra, o movimento social. Outra coisa é a questão do uso, a adaptação, a contextualização dos usos e das necessidades atuais. Neste lá está, fazer lá a balança, para termos um equilíbrio no sentido de que. Será que eu por acaso não te respondi aqui uma coisa, mas já vou voltar. É, fará sentido. Uma coisa é, vamos recuperar uma rua, um bairro operário, um conjunto, como a Rua dos Mercadores. A Rua dos Mercadores é o património, é um conjunto, é a rua toda com o mobiliário urbano, com os candelabros, com as janelas de choque de sacada, é um conjunto que é considerado um património. Ou poderia ser considerado um conjunto, a rua, a avenida, onde estava a casa do Agostinho Neto, aquele conjunto de casas. Pronto, quem, o turista que está a passar lá, pronto, aqui o Barro Praia era assim. Uma coisa, é equilibrado do que considerar todo o Barro Praia, que não, hoje não comporta o uso do Barro Praia hoje, para além de que as pessoas são diferentes. As práticas, os hábitos são diferentes. As necessidades são totalmente diferentes. Quer dizer, ali é para 5 pisos a mais, mas do que isso. É o que os urbanistas, a dinâmica urbana pede para o bairro. Mas pronto, o tal meio termo percebe perfeitamente a ideia do património, não sei. Mas. De uma forma desapaixonada, que é que... Mas deixa eu dar uma chave aqui, quase. Essa tua abordagem, essa tua influência, é por causa mesmo da modificação, é também mesmo já que é de espírito. Não, o que se encontrou... Tem mesmo já que é de espírito de requalificar, de desaparecer. Eu gosto de equilibrar, gosto de ir para tentar equilibrar. Mas, já estou subindo. Mas vocês vão ficar com uma próxima oportunidade mais redonda, sabe? Só um minuto. Queria perguntar à Angela, essa questão acho que vai contrariar o arquiteto. Eu defendo muito que aquele sítio ou aquele museu que onde ficou uma pessoa histórica, onde viveu, por mais que não viva, mantém-se. Agora, se vem com esta, como está acontecendo, por exemplo, a família vende a casa, desaparece tudo, a história. Metem aí um piso, que às vezes, sei lá como é que tem acontecido. Será que nós vamos ter a história do museu? Acho que a ideia do Lídio não é acabar com um bairro que nós consideramos não, como seco. Não, eu não digo acabar, estou a dizer. Deixar um espaço. Que possamos considerar como um espaço histórico, mas requalificar o resto. Mas tem as coisas muito essenciais que o próprio bairro operário, por exemplo, podemos conservar. Nós não vamos ver só. Há muito espaço em Angola. Porque agora é uma febre que não, aqui é uma zona muito valorizada, então vem esse de não sei como é que se diz, de litar tudo e vai para cima. Mas onde é que fica a história? Porque depois, o que é que tem acontecido? Quando vem esse fenômeno de urbanização, de meter os pisos onde havia obras do chão, vem outras pessoas, vem outra dinâmica. Será que estamos a levar a história do bairro operário, por exemplo, ou seja, outro bairro? Já não tem história hoje. Mas nós não queremos fazer isso. Vamos lutar. Vamos lutar. A próxima vez o tour do bairro operário. São coisas forçadas que está a servir agora, né? Eu, por exemplo, não acho que as pessoas deviam se retirar a música. Mesmo que é valorizado, deixa ficar lá. Talvez mereça. Mas pelo menos uma rua que serve de referência. Então, deixem-me dar-vos aqui uma questão. Mas aqui eu tenho três questões, não sei se posso fazer. Primeiro, quando falou das indeiras, considerou como um patrimônio da cidade, não é? E hoje em dia, já é considerado como um fenômeno social. Eu queria saber como eles evoluíram do patrimônio para um fenômeno social. Exato. A segunda questão é mais ou menos sobre as características de um bairro degradado e um museu. Eu vejo que tem um denominador comum, então queria aqui diferenciar-se, quitar-se característica que diferencia uma da outra. A outra questão é saber quando se pensa em requalificação de um bairro que é considerado como um museu. Estamos a pensar em atingir um outro nível de museu? Ou queremos acabar com o museu? Ou com... São essas três questões que eu tenho que fazer. Então, eu vou responder à terceira, respondendo também à do Lídio. Então é assim. A questão das zungueiras, hoje em dia a zungueira é considerada um fenómeno social errado, portanto, de crise ou de instabilidade para a ordem pública e tantas outras coisas. Vamos tentar perceber, primeiro, a questão do desemprego, né? E pegar no desemprego e colocar um bocado à margem dessa conversa, porque nós temos uma população explodida, muita dela até é imigrante e que utiliza a venda como uma forma de autoemprego, né? Porque a cidade não comporta, não dá resposta em termos de emprego para essa população toda. Dizem os especialistas que Luanda tem 60% da sua população a funcionar em autoemprego, ou seja, há 60% de desempregados. É dramático. Existem algumas sociedades que resolvem isso qualificando o autoemprego como uma forma também de as pessoas sobreviverem. Portanto, eu posso não querer ser empregada de ninguém. Portanto, trabalho por conta própria. E provavelmente a zunga poderá ser considerada uma forma de emprego ou de sustento. Portanto, pode ser considerado trabalho por conta própria, o chamado autoemprego. Então, a partir do momento em que não se regula A zungueira ou a quitandeira. O miúdo de rua já é um fenómeno diferente, mas existem muitas pessoas que trabalham na rua e que sempre trabalharam na rua. O Ardina, que vende o jornal, trabalha na rua. O que engraxa sapatos trabalha na rua. Que vende comida trabalha na rua. Quer dizer, tudo isto são pessoas que trabalham na rua. Portanto, a rua tem que ter condições para as pessoas poderem exercitar a venda na rua. E isto não é uma coisa que só existe em África, por exemplo. Quem conhece Lisboa e esteja em Lisboa na altura do inverno, ou na transição para o inverno, em outono, lá está outra vez a história dos odores. A venda das castanhas na cidade de Lisboa é uma coisa característica. Aqui é Mofete, lá são as castanhas. Sente-se castanhas em Lisboa, em Portugal e em Espanha. É uma fase, um período particular, tanto setembro, outubro, novembro, tal e tal, castanhas. Onde é que se vendem as castanhas? Na rua. Portanto, nós temos, em termos de arquitetura, arquitetura efêmera, quiosques, peças que se desmontam. Às vezes há coisas engraçadíssimas, tipo cadeiras que embaixo são gavetas e que aquilo vira, quer dizer, portanto, há coisas de design fantásticas para que se possa exercer o emprego na rua. Então, primeiro é o autoemprego como uma perspectiva. Eu estou a utilizar aqui um bocado a visão prospética, né? Porque não considerar todos estes fenómenos da cidade como parte do autoemprego, quer dizer, do direito que a pessoa tem de sobreviver. Já que você não tem emprego para me dar, então que permita que eu exista formalmente. Não é dizer que o Ardina, o Roboteiro, a Zungueira, todo mundo é informal. Primeiro, começo por aí. Não gosto dessa ideia da informalidade. A informalidade, para mim, é um instrumento que se utiliza quando não se consegue resolver muito bem aquilo. Epá, eu não conheço bem isso, portanto, tu és informal. Isto, para mim, do ponto de vista social, é mau, ok? Então, quando uma coisa é informal, ela está contra a lei, é ilegal, automaticamente. E quando uma coisa é ilegal, está contra a ordem pública. Ó. Quer dizer, como é que de repente, não é? Aquilo que eu estou a fazer para o meu sustento, que não tem espaço social nem urbano em termos de desenho, de repente vira um atentado à ordem pública, que foi aquilo que aconteceu e explodiu aquela mata toda, que só faltou o presidente já ir distribuir balaios na rua. Mas o facto é que a situação explodiu, deixou-se implodir de tal forma, não é, que neste momento já não se consegue, quer dizer, é preciso resolver uma crise. Portanto, o caso da Zungueira, para mim, primeiro, precisa de se aliviar a crise, porque há uma crise, de facto, à volta deste fenómeno do autoemprego. E depois, ver a Zungueira como um personagem legítimo da cidade, mas formal. Ok? Então, a resolução da crise é problema da gestão urbana, é problema do governo provincial, não tenho nem quero ter nada a ver com isso. Eu sou arquiteto. Não, eu não tirei curso de gestão, nem nada, esse é problema. E não gosto de política, já tenho isso de conversa. Portanto, isto são questões de foro político, social, muito características. Agora, como desenho de cidade, ah, isso eu sou arquiteta, já compreendo. Se alguém me perguntar como é que se resolve, do ponto de vista funcional, os instrumentos para a zunga, para o Ardina, para o engraxador de sapatos, ah, nas calmas. Dentro de um mês, penso, porque é a minha área. Quiosques montáveis, desmontáveis, bora, vamos pensar. Organização, pensamento de vias e tudo mais. Ainda há bocado aquela equipa que vocês viram, o Ilírio também fez parte. Foi um grupo de quase 100 pessoas, estudantes de várias universidades, de vários países, todo mundo a estudar, propostas interessantíssimas e tudo, porque nós, isso é o que nós dominamos. Portanto, a Zungueira, né, naquilo que eu falava logo no início da conversa, do direito à cidade, tem tanto direito à cidade como qualquer outra pessoa que viva, aliás, que viva, que venda dentro de uma loja. Agora, quando nós falamos, eu tenho que desenhar, estava a fazer a visão, quer dizer, quando nós temos uma rua, ok? Temos uma rua e temos aqui o quarteirão, tá, lá, vamos imaginar aqui, pronto. Aquilo que nós sabemos fazer é isto, corta, corta, divide, aqui tem porta, né? Tal, aqui também porta a porta, portanto, aqui na rua, espinha, entra o carro, tal, loja. Acabou. Ou a pessoa está aqui para ser considerada formal ou então informal. E aqui? Isto aqui, em termos de rua, de Marrocos até Angola, porque lá embaixo, depois, por causa do apartheid, a coisa ficou um bocado confusa, mas em toda a África, inclusivamente na Europa, em todos os países, mas a África tem a vantagem de quê? tropical. O nosso clima favorece, quer dizer, a continuidade da vida social aqui na rua. Então, esta rua que está aqui pode ser um espaço de legítima ocupação das pessoas para venderem. Mas, Angela, o que agora este assunto foi transformado numa assunto política, porque foi publicado o decreto há uns semanas atrás, para a exclusão do Zungueira do centro da cidade. Não, não. Uma parte do centro da cidade. Mas eu acho que o assunto foi transformado de um assunto do desenho, de planificação, num para problema... um assunto político. Nós, por acaso, começamos... Qual é o papel do nossos arquitetos urbanistas, pois, quando o assunto é no ramo do político em vez de... Não, eu tenho pena que tenha ido até lá, porque quando nós começamos a estudar esta ideia de transformação da paisagem da cidade, foi um pouco com esse objetivo. Aliás, o objetivo deste projeto de pesquisa é fazer publicar um Neufer, olha, até está ali, eu nem tinha reconhecido pela cor, mas quer dizer, é construir uma nova, exatamente, uma tratadística que seja aplicada, porque eu, por exemplo, o Ilírio está aqui, algum de vocês é arquiteto? Não. Pronto, tirando o Alan, né? Mas, quer dizer, mas nós quando desenhamos e vamos até ao Regulamento Geral das Edificações Urbanas, quando vamos ao Regulamento por acaso o Regulamento de Loteamento nem de Planeamento Urbanístico e Rural vai até esse pormenor, mas quando vamos à procura dos decretos que regulam o nosso exercício profissional, nós não temos espaço para ir para além disto. Em Angola, não existe uma única norma para desenvolver vida social na rua. Uma só. Não tem. Eu até disse, mulher, procura bem, vê bem se não tem nada aí. Nada, nada, nada. Quer dizer, se quiser desenhar alguma coisa em termos do ponto de vista urbano para isto, não há. Então, este projeto de pesquisa tem como um dos objetivos propor uma tratadística, não é? E uma doutrina, portanto, uma filosofia intervencionista para a cidade, que, espero em Deus, se transforme num suporte legal para o desenho urbano. Mas qual é o passo é o seguinte, hein? Entre pesquisa e política? Porque tem de ser uma... Sensibilização académica. Sensibilização neste momento, académica, não... mas tem de ser uma ação social, política, para... Não, a sugestão é que... Para lembrar a lógica. Não, como ela falou da transição do academicismo, da parte oficial e a parte. A Angela conhece perfeitamente o diretor do Detrux. Que nós, em sede de plano pormenor, que estamos a fazer nos lugares homossexuais, e um dos quadros de Rangel mesmo, é o timing. É a altura, é o momento agora já para que se estreitar relações entre academia, ONGs, com a sociedade civil, connosco, gabinetes técnicos, que estamos no terreno neste momento, elaborar regulamentos, um plano pormenor, para além do plano do regulamento urbano, tem que ter um regulamento. Porque isto aconteceu em Brasil, não é? Sim. Entre a política do direito de cidade e até a publicação da lei da cidade. Uhum. E agora os direitos da cidade são incorporados no quadro de lei. É? Absolutamente. E estamos ainda, infelizmente, longe deste ponto aqui em Angola. Mas o processo em Brasil envolveu academicos, a sociedade civil e também políticos neste processo. E o processo que está decorrendo no plano pormenor e aí dá abertura para essa participação e se calhar depois mais tarde formalizar essa participação com a academia, com a ONGs, é que é um processo sempre participativo. Ainda estamos em âmbito de estudo prévio do plano pormenor. Uma vez passamos do estudo prévio para uma fase já de anteprojeto e aí já se vai-se recolher contributos, não só da sociedade civil, das ordens, das academias. Aí sim, uma vez a redonda me bate aberto, aí sim esses contributos está aberto. Caso, sabes, né, que eu tento, lá, né? Não, eu estou lá para garantir a guerra todo dia, para quem que você tem que ir por aí. E graças a Deus o diretor é sensível nesse aspecto. Bom, nosso papel está já andamos a fazer batucada já. Sim, mas eu dizia. Uma sugestão no, como é que se chama? Só para pôr aqui o seu nome. Micael Daniel. Micael Daniel. Está a decorrer o programa executivo da reforma tributária, perto, vai levar, vai durar isso possivelmente 5 anos. Essa questão que se levantou dos Ardenas, das Mineiras, é uma oportunidade, se calhar. Os arquitetos, não é? Vai por via do próprio gabinete de reconstrução. No âmbito dessa reforma tributária, não é? Porque o mercado informal em Angola não é tributário, não é? Os beiros ali não pagam impostos. Temos, por exemplo, do Moçambique, Brasil, são países que essa questão já foi ultrapassada, tá? Ultrapassada. Então é uma oportunidade. Com esse programa vai se levar 5 anos, é uma oportunidade para que se ponha uma proposta para ver se nos próximos anos regulamenta essa situação. Mas pagar taxas é uma coisa, mas para receber os benefícios. Pois, o benefício é assim. Exato, no âmbito do. No âmbito, como é que eu diria? Aproveitando aquilo que a Angela estava a dizer, por exemplo, a questão dos passeios, não é? A questão dos passeios. Um dos pormenores, sim. Um dos pormenores. É o mais simples. Exato. Os arquitetos podem, dentro daquilo que é a vossa ciência, podem e muito bem elaborar uma proposta. Encaminhar para o PERT, porque, aliás, o PERT está integrado maioritariamente de juristas, né? Estão ali só para tentar elaborar. Essas questões fogem. Nós fizemos um projeto junto com o Ministério da Família e a Proteção da Mulher, ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, né? Foi uma campanha, lobby, né? Para promover acesso do segurança social para os zungueiros e as mulheres no mercado informal, né? Para pagar as suas cotas e receber benefícios de maternidade, de reforma, etc. Até agora, este projeto começou há 3 anos atrás, né? Até agora não há nenhuma indicação do INSS. Além do facto que o ministro pronunciou que todo mundo tem de ter acesso à segurança social, incluindo os do mercado informal, porque isto é uma maneira de encorajar os zungueiros e os mulheres que vendem na rua e nas praças, né? Porque se tem um benefício, se tem direito de receber subsídios de maternidade e de reforma, há uma interesse dela, hein, para registrar, pagar as suas contas. Mas quando ninguém viu o benefício, eu acho que é difícil encorajar as pessoas a pagar as taxas quando não há um benefício. Desculpa, só para pegar isso que a senhora disse, só a título de exemplo, muito rapidamente. Nos mercados, como o Box Santeiro na época, havia-se muito isso, os vendedores pagavam uma taxa pelo espaço, sim, etc. Sim. O Box Santeiro, há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, tinha aquela destruturação que tinha, mas nos últimos 5 anos já era um mercado ligeiramente organizado e tal, e controlado, etc. E elas pagavam, os vendedores pagavam uma taxa. Mas depois que esse dinheiro da taxa, além disso, de forma indireta, acabava a cobrir o orçamento do Estado. Depois, pronto, a base recebia, por exemplo, que já tinha maior segurança para vender os produtos, por exemplo, já havia uma maior limpeza. Então as pessoas tinham essa predisposição porque sentiam que estavam a ter um benefício, seja de que nível for. Então, na verdade, as pessoas têm essa coisa de dizer que nós não estamos de pagar pelos serviços e tal, só queremos os serviços e temos a postura que o Estado vai assumir tudo, mas não é bem assim. Depende da legitimidade de quem cobra, né? Exatamente. Mas não é bem assim, as pessoas têm essa predisposição e estão abertas a isso, só que a questão é sentir mesmo esse tal feedback que muitas vezes nós não sentimos. Então, mesmo não nível do informal, informal, isso está em aberto, não é tanto quando o formal só é que deve ser beneficiado, que é que paga o imposto, etc. Só para aproveitar aqui o Inílio, será que posso fazer uma questão? Mas está dentro do âmbito. O Inílio? Sim. Okay. É público ou é óbvio? Não, está dentro do âmbito. Só para aproveitar que a Ana disse, né? Disse que as pessoas têm direito à cidade. Exatamente. Então, dentro dessa ordem, e a Elga disse que o Inílio está no gabinete da reconstrução, não é? Exatamente, acho que também pode levar essa preocupação. É a questão do está-se construir as sociedades, como é que eu diria? Sociedades não inclusivas. Exatamente. Sociedades não inclusivas, estou-me a referir, tendo em conta a minha situação. Por exemplo, eu estava no Quilama e eu não pude conceber, até sou jurista de profissão, não pude aceitar como é que se faz um edifício de quarto andar e que não há elevadores. Ou rampas, e também não tem rampas de acesso na entrada. Então isso não entrou na minha cabeça e não pude conceber isso. Aquilo é uma cidade. Acho que isso ainda está na teoria. Um dos lemas, uma das estandartes e bandeiras do nosso projeto é a inclusão mesmo, a todos os níveis. Seja, mas aquilo é uma exclusão médica, sim, que tem. Sim, não é? Mas se for até convido, né, a conhecer o nosso trabalho, estamos ali no Sarbizanga, depois da polícia, nos armazéns ali da Dimuca. E convido para conhecer o projeto. A filosofia de inclusão está patente de vários, seja social, seja de mobilidade, seja de acessibilidade a todos os níveis. Nesse aspecto, para salvaguardar. A colega. Sim, eu também. Ah, desculpa, Aurora. Obrigada. Eu quero levantar um momento que tem a ver também com a cidade do cidadão, né? Mas existem várias questões que muitas vezes nós mesmos separamos aquilo por cidadão da cidade, que tem a ver com a própria cidadania, a retirada do direito de cidadania. Como nós sabemos, a nível de Angola, em primeiro lugar, não temos ciência já dessa ser feita, essa consciência, mas a própria cidadania, as pessoas que não têm um registro, as pessoas que não têm uma identidade, não têm uma identidade se possa ser confirmada. Todos esses elementos, muitas vezes, e, no meu ponto de vista, acarreta a injustiça social. Porque são pessoas que não são nacionais, são cidadãos nacionais em Angola, mas não são cidadãos nacionais, não têm um registro, não têm uma identidade. Automaticamente não são contemplados naquilo que são os programas do próprio governo. Só vamos falar do facto que seria bom que o segurança social, o serviço de segurança social estivesse abrangido até as mulheres, mulheres, tudo isso. Muito elemento tem a ver com a sua própria identidade, que até agora, até o momento, ainda é um grande mal, ainda é um grande problema que afeta o próprio cidadão para que exerça a sua cidadania e cidadania. Então, são vários elementos de exclusão social que estão todos eles integrados, que não facilitam de grande modo o próprio cidadão ser livre e exercer plenamente o seu direito. Deveres. Primeiro direito. Mas mesmo está pela fanática dos direitos, aparece mesmo. Que algum comentário, se calhar. Pois. Pois eu ainda nem acabei dele, exatamente. Então, a questão, a diferença entre Mosseca e bairro degradado, aquilo que nós trazemos, ou que nós nos temos apercebido cada vez mais, é que o Mosseca, pela leitura histórica, tem um princípio de organização e de segregação que estava previsto mesmo no urbanismo, no planeamento de segregação do Gabinete de Urbanização Colonial. Portanto, Portugal, enquanto país colonizador, definiu uma política de segregação e atribuiu aos espaços de confinamento da população, que eles eram, que designavam na lei de indígenas, não é? Os espaços Mosseca, ok? Portanto, porquê? Porque estava escrito na lei que esses espaços não podiam ser asfaltados, não podiam ter as vias asfaltadas e as casas tinham que ser terra batida. É claro que existiam depois algumas alterações, a pessoa era dona da sua casa e depois cimentava o quarto, mas como princípio, não é, de intervenção, não estava previsto isto para os espaços dos negros na época colonial. Agora, quando nós chegamos à época, ao período republicano, já independência e tudo mais, a partir daí nós tivemos na cidade de Luanda um fenómeno que existe até hoje, que se chama a inclusão, que é isto que aqui está, ok, em termos de imagem. Portanto, o vazio urbano, que em termos de leitura de cidade é necessária para a permeabilidade dos solos, para o desenvolvimento de áreas verdes, de áreas de lazer e tudo mais, foram ocupados e ficaram assim. Ok? Portanto, nós temos primeiro o fenómeno da inclusão, que foi a ocupação ilegal do chamado vazio urbano. Porque o vazio urbano não é porque o arquiteto esqueceu de desenhar para lá, não. Ele tem que existir para outros fins, para passear, para lazer e para oxigenar a cidade. Mas depois também, esta ocupação acabou por ter maior impacto inicialmente nos espaços Mussek da cidade. Porque em termos de cidade de Luanda, o Mussek está na periferia, não está na zona central, porque Luanda, enquanto espaço consolidado, na altura da independência, quer dizer, pouco avançava, aliás, nós até ainda hoje percebemos, pouco avançava para além do 1º de maio, quer dizer, havia ali claramente uma fronteira, e se vocês já perceberem, os Mussek estão todos para além disso. Já na lógica de ocupação dos portugueses, a periferia era o espaço, então, dos assimilados ou dos não assimilados, tanto a população negra. Quando vem a independência, vem a guerra civil. Então a população vem para a cidade e ocupa primeiro o quê? A zona da periferia. Então, pode avançar para a zona dos... Pronto. Então, o que acaba por acontecer é que estes espaços, o Barro Operário nem tanto, porque o Barro Operário está dentro da cidade, ele teve foi uma explosão demográfica em termos ocupacionais muito grande. Mas vocês reparem que o Marçal, que está claramente numa zona de transição da área consolidada, ainda temos aqui um bocado as B's e as C's e as outras marcas. Isto tudo que está aqui já é um espaço de ocupação ilegal, ok? Ou seja, o desenho urbano não estava configurado, não havia loteamento, não havia urbanização, porque o fenómeno de urbanização, não é, pressupõe desenho urbano, pressupõe traçado de vias, independentemente de elas serem em linha reta, cruzada, com ângulos retos, não é isso que está em causa, é a ocupação estar pré-definida. Quando não existe desenho urbano e há ocupação ilegal, claramente acaba por acontecer degradação. Porque a cidade, quer dizer, este espaço, depois, em termos de gestão, é altamente denso, é um tecido muito denso, e a autogestão ou a gestão autocrática, que é aquilo que nós vemos acontecer nas bolas ou nas sanzalas, não surte efeito. Porque aquilo que acaba por acontecer nas áreas ocupadas ilegalmente, e que vem aí, que estamos a falar de um processo que vem desde 1975, não vem desde o dia 10 de novembro de 1975, vem a partir do dia 12. Portanto, é um fenómeno pós-independência, acabou então por criar, por fazer essa ocupação. Então, o que eu chamo de bairro degradado, aliás, o que eu chamo de bairro degradado são estes, os que são mesmo posteriores à independência e que depois se colaram à volta dos Mussecs, porque os Mussecs estavam na periferia da cidade colonial e que, para além destes Mussecs, cresceram. Então, Mussecs, na época colonial, só existiam 20 na cidade de Luanda. Só existiam 20 mesmo, não existiam mais. Estão nos livros classificados, registados, qual era o tamanho deles, quantas pessoas lá existiam, porque era uma ferramenta de trabalho. Existia o golfe, existia a lixeira, existia não sei o que, todos estes existiam na época colonial. A parte, mas parece que hoje em dia já não há só 20. Então, o bairro periférico, para mim, agora vamos tentar compreender, porque por exemplo, a cidade de Luanda, né? Estou a querer desenhar, portanto, nós hoje temos a ilha, não sei o quê, tal e tal, e temos Luanda. Portanto, hoje em dia, Luanda está aqui, é isto. Depois passa aqui a segunda, passa aqui a circular, e há aqui uma ocupação franjeada, isto não é bem assim, faz isto. Anyway, Portanto, esta linha que está aqui, ok, é a linha oficial de Luanda. Só quem está aqui dentro é que pertence à cidade de Luanda. Portanto, isto aqui é... Não, cidade. Porque o centro está aqui. O considerado centro é esta zona daqui. O que nós podemos chamar... Portanto, a periferia tem que ser em função de uma fronteira. Ok? Então, se nós temos esta que é a fronteira legal de Luanda e temos esta que é a fronteira metropolitana da cidade... Porque até a circular existe aqui um segundo espaço, né, que já não é cidade de Luanda, mas que pertence à mancha urbana da cidade. Aqui vocês vão encontrar o Kazenga, vão encontrar Kakwako, vão encontrar Viana. Está tudo fora, são outros municípios, porque Luanda hoje em dia é também um município. Quando nós falamos de bairro periférico, às vezes temos até que graficamente compreender quais são. É uma boa sugestão. Eu vou falar com o meu grupo de trabalho e vou pedir que é para eles saberem quais são os bairros que estão aqui nessa linha e quais são os bairros que estão aqui nesta, porque depois ainda há aqueles que estão para além da circular. Acho que ok? Quando chama bairro periférico, passa a referir a quê? Bairro periférico são aqueles que vêm... Por exemplo, o Marçal, na sua ideia, bairros, é... Pre... Dos bairros considerados como sérios. Pode ser assim, né? Aqueles vamos chamar de bairros periféricos. E os mossegues sendo concebidos como mossegues, historicamente, então, já é. Também há tendência. Mas nessa emblema. Nesse casamento entre. E até a coisa do periurbano. Ainda tem o periurbano. Periurbano também é a mesma coisa. É lógica, pelo menos pela. Quer dizer, não na definição que ele está a dar. Mas peri é de periferia, não é? Portanto, é esta é mais próxima do urbano. Não, é mesmo uma questão de desenho, é de lógica, porque se nós estamos a olhar para aqui, né, nós, para nós de definirmos periferia, é periferia de quê? Desta linha, desta, ok? Periferia é orla, tem que compreender uma fronteira. Se está a chamar de bairro periférico esta franja degradada, portanto o Catambor, aliás o Catambor é muito interessante, porque o Catambor é um desenho, tem que definir. Mas se nós virmos, né, nós temos ali a avenida, que eu nunca sei qual é o nome atual, que é António Barroso, né? E nós temos aqui claramente isto assim, até parece um coração. E nós temos aqui o Alvalade, tão bonitinho, os portugueses conseguiram construir as casas, etc, etc. E começaram aqui também, né? Aliás, se nós andarmos por aqui, a leitura que nós temos aqui daqueles edifícios modernistas lindíssimos ao longo da avenida... Avenida António Barroso, né? Nós encontramos para a esquerda e para a direita uma lógica formal muito interessante, os edifícios maiores ao longo da via e depois para dentro as habitações menores, quase como se fosse uma fronteira. Só que aqui os portugueses, na altura da independência, só tinham construído alguns edifícios e algumas casas. E aqui na Avenida Revolução de Outubro, que é a que fecha, aliás, pode mostrar que é isto. Então, mas atenção, vamos ver, por exemplo, a lógica, a leitura urbana. Tudo isto que aqui está, segundo a lei, é o bairro do Catambor. Sendo que há um espaço que está formal. Oh, quem é Samsung como eu? Ainda por cima, o Ilídio. Então, há uma parte do Catambor que está direitinha, urbanizada, organizada, etc, etc. Que é aquilo que nós vemos daqui. Exatamente, o lado da Marta. Aqui está ali uns bocados, vai até a escola, até a Elf, não sei o que, não sei o que. E aqui é isto que está aqui. Então, a própria ideia de chamar isto de bairro periférico, não sei se eu gosto. Porque bairro, para mim, enquanto arquiteta, bairro é tudo. Só que este bairro tem uma percentagem consolidada e uma percentagem degradada. Então, às vezes, fazer estudos desta natureza implica mesmo fazer esclarecimentos do uso da palavra. Eu comecei uma vez uma aula com os meus alunos com uma garrafa de plástico. E todos eles disseram que se chamava bidon. Eu disse bidon. Mas é assim que se chama na rua. Mas para mim bidon é um recipiente de líquidos, sem sombra de dúvida, mas combustível. Que é aquele amarelo, não é? Que as senhoras utilizam normalmente para cartar água. Mas como é de plástico como esse, não é? Não é de vidro. Aqui não tem nada de vidro. Pronto. Garrafa. Ah, sim. É de vidro, Não, isso é garrafa, arquiteto. Esse é bidon. Eu disse, não, espera ainda. Mas para mim as duas são garrafas. Só que uma é de vidro e a outra é de plástico. Então, às vezes, meus caros, nessa questão da linguagem, às vezes o significado da palavra é uma segunda luta. Eu acho que vocês já tiveram aqui um encontro com a Chloé. A Chloé, pronto, né, ela está convidada para o grupo de foco dos trabalhos no MUSEC e a área que ela levou de diálogo com os colegas e tudo mais foi exatamente o significado das coisas, o que, que significava na cabeça das pessoas MUSEC, não é? E eu disse, olha, o bidon também pode-se utilizar já como exemplo. Então, às vezes, nós utilizamos as palavras, adaptamos. Então, a ideia de bairro periférico provavelmente é periférico ao consolidado, não é? Então, chegar até lá pode ser também... Mas eu vou... Nesse caso, então, olhamos para aquilo que é a maior expressão, aquilo que tem lá, se não está só muito curto, fica designado pela maioria. Certo, certo. Mas não é fica designado pela maioria, é a designação, a linguagem coloquial é muito importante, muito importante. E nós em Luanda temos, como qualquer outra sociedade, nós adaptamos a linguagem à nossa conveniência, né? E então, em termos urbanos, o luandense tem uma capacidade absolutamente extraordinária para adaptar as palavras à lógica de como vive a cidade, ok? Então, as pessoas, são poucas as ruas aqui em Luanda que têm nome, mas todo mundo conhece Luanda pelas referências ou das pessoas, ok? Ou dos edifícios, que é uma coisa engraçada, os marcos urbanos. Epa, ali, olha, vira, tem aquele prédio que é amarelo. Se pintarem aquilo de verde, acabou. O pessoal diz, mas qual prédio é amarelo? Não tem lá, ó, vira, não sei. Portanto, nós, a nossa percepção da cidade não é pela palavra, ok? É por aquilo que significam, já estou a meter os pés pelas mãos, mas... Estou-me a fazer entender, quer dizer, é outro tipo de configuração representativa. E isso, meu caro, é o com o significado das palavras ardeu. Portanto, eu posso estar a dizer obra-prima do mestre, o outro está a dizer prima do mestre de obra, são as mesmas palavras, parece que estamos a dizer a mesma coisa, mas a pessoa diz prima do mestre de obra, não, mas espera, então não são as mesmas palavras, a pessoa diz, pois, mas lá está. Então, mais profundo do que muito. Olhar com uma forma mas rápida. É daí que nós chegamos àquilo que significa para as pessoas. Sim, por exemplo, nós tivemos um trabalho de campo a recolher informações do grupo de microcrédito e estamos a falar com os presentes do grupo solidário. Quem nos dá endereço de onde é que eles estavam? Estava a falar em Viana, porque não parecia ser em Viana, mas parecia ser uma parte de Viana anexa ao Cazenga, que é ali onde está a empresa também. Estava no endereço de uma casa branca, vais para a casa branca, uma casa branca, ao lado tem um portão castanho e depois está junto a um posto de venda de combustível. Aquilo era extraordinário que encontramos quase 14 ou 15 zonas e nós estamos a momentos, tem que ver isso quando tu estás. Endereço é complicado. Mas também não podemos ficar só pela repetição de nomes que vemos na cidade, repetição de nomes. Quantos nomes que são tão lá? É, olha, eu adoro Havana. Havana é uma maravilha. Tem 7 avenidas, né? Isso é mesmo, são 7 avenidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e depois tem as calhas que cruzam. Então a pessoa já sabe que é entre a 7, né? Portanto, eles dizem mesmo, não, entre a 7 e 33. Então a pessoa já sabe, vai andando pela avenida 7 e depois já, ok, estou na calha 1, 2, 3, na 33 lá à frente. Portanto, a lógica é numérica. É muito como os americanos. Passa a vida a lutar, os cubanos e os americanos, né? Mas eles, do ponto de vista urbano, é exatamente igual, é a mesma lógica. Podemos começar pela Casa Branca, sim, são sete. A maior quantidade de velho, já não sei como é que está. Não, mas há ruas na cidade que tem normal. Não, isso dá. Supõe que terá que voltar. Ai, convidem, por favor. Passam 6 da tarde e nunca aconteceu. Já aconteceu, mas extraordinariamente aconteceu hoje. Mas eu queria só fechar com uma pergunta, se tu me diz. Se calhar, no teu ponto de vista, como urbanista e cidadãs, aquela vida de a questão da cidadania, e quais seriam os edifícios que tu considerias património que deveriam ser ainda conservados. Em Luanda, em Luanda? Yeah. Os sobrados. Então, não é isso na linguagem? Não. Os sobrados. Os sobrados e as casas típicas, porque são os edifícios que estão em vias de extinção. O nosso património, felizmente, é preservado, mas quando tem escala monumental. Por exemplo, o Banco Nacional de Angola ninguém toca, Fortaleza de São Miguel ninguém toca. Quer dizer, quando o edifício tem uma escala monumental, ele normalmente é preservado. Mas a minha proposta de preservação dos sobrados e das casas típicas é que eles pertencem ao período da escravatura. E alguns deles ainda têm, ainda se podem ver os grilhões e os afrolhamentos dos homens escravizados e tudo mais. E era uma pena se nós perdêssemos isso. Porque como Angola foi o país que mais, infelizmente, contribuiu para a diáspora africana, acho que é uma pena que nós sejamos exatamente o único país que não tem representatividade na rota dos escravos internacional. O único. Senegal tem, quer dizer, Cabo Verde, tudo, e Angola, que daqui saíram milhões e milhões e milhões e milhões de homens e mulheres, não é a única coisa que nós temos em representação desse passado, que até seria uma forma de nós denunciarmos a humanidade e pôr-nos a dever. Já viram o quê? Estão-nos a dever, né, por causa disso, mas brincadeiras à parte, gostaria, estão-nos a dever mesmo, gostaria, acho que esse sim, gostaria de, naturalmente há um deles que está sempre na berra, que é o Elinga, mas pronto, mas o Elinga é um dos sobrados da cidade. Agora, alguém conhece aquela, a delegacia de polícia na rua direita de Luanda, no bairro dos Coqueiros? Não conheço, na rua das Flores. Na Rua das Flores. Aquela é uma das casas típicas mais antigas da cidade de Luanda. Vem do século XVI, fazia parte da rota da campanha Reviver. E se vocês algum dia entrarem nessa casa e forem até o quintal, ainda vão ver lá os ferros do coiso, da escravatura nas paredes. Ainda estão lá. Surpreendente. Esse vosso projeto, os objetivos é mesmo que depois possa influenciar em alguma política pública que faça diferença nos próximos tempos? O da Reviver? Este sim, para a habitação, porque nós temos tido muitos problemas com os alunos para desenvolver espaços habitacionais de qualidade. Não conseguimos. As referências que nós temos são muito difíceis, nós somos professores, damos aulas e o objetivo é mesmo contribuir. Se para uma política pública, ótimo, mas o que nós queremos inicialmente é uma nova filosofia e uma doutrina para a arquitetura habitacional adaptada à nossa realidade. Habitacional.